Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. De amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, no moinho abandonado, no maior alto astral. Eu e você, escutando o Prorrogação. Essa eu não esperava, cara. É, né? Foi. Eu pensei. O que, que é essa música? Jamil e Manoites? Não, são netinho, aquele netinho branco. Netinho branco? Ah, cara, são dois, cara, que estão netinho. Tem o negro que bate na mulher e o branco. É. Era o Marques branco e o Marques negro. É. Vocês não percebem. Eu não sei. Mas eu sei que existe o Chicharito goleador e o Chicharito merda. Então, a gente sabe que tem um universo paralelo aí que as coisas acontecem, né? Agora, se você escutou um barulho muito esquisito, foi porque eu que bati no meu computador e ele virou de ponta cabeça, tá? É. Não é por nada, não. Só aconteceu, sem querer, desculpa. Pô, pelo barulho. Não, não, não. Não, é. Pelo menos você não tirou a casca dele, né? Pelo menos ele ainda tá mais ou menos inteiro. Pega fogo, de vez em quando. Mas tá funcionando, né? É isso que importa. Relaxa, né? Que não tem o bug do 14 bis. acho que dá pra colocar no YouTube o bug do 14 bis, cara. Cara, bota esse bug do 14 bis no YouTube e a gente linka no post, viu, Crazy? Por favor, faça isso. Então estamos aqui, Craig tá de volta, finalmente aí, tá sóbrio por um momento. Fala aí. Tenho prova amanhã, viu? Tem que estudar aqui no meio do podcast. Estudar no meio do podcast. Você realmente tá se firmando como o Easy Nobre do Prorrogação. É isso, exato. É. Bem, estamos aqui também com o Carlos e com o Eru Marx. Estamos todos aqui para gravar mais um podcast lindo, maravilhoso, bonito como sempre, né? Quase negro, né, velho? O podcast quase negro, né? Porque eu vi os extras do último Prorrogação, teve uma discussão quanto ao mérito de ser branco, ser negro, né? Uma conversa sobre coloração. É, né? É etnia. Quase o momento do psicólogo. Ai, caralho. Porque, cara, a definição de uma partida boa é uma partida onde todos os momentos podem ser momentos do psicólogo, cara. É, exatamente isso. Então é isso, mais um podcast gigantesco que a gente tem muito o que comentar. Temos comentado a UEFA Champions League, desses resultados aí inesperados, como sempre, futebol do mundo e um pouco também de futebol brasileiro. Talvez não. É, então é isso, vamos passar para o nosso bloco, falar de notícias. Ah, só que Rima Country, bacana. Começar falando uma coisa muito triste, né, que tá acontecendo aí com esse atleta tão dedicado que é Jobson, né? Infelizmente. O Jobson, né, Alex? É, infelizmente o glorioso Jobson, né? Esse jogador aí que representa tão bem aí o futebol brasileiro e mundial, né? ele tá sofrendo aí porque ele pode pegar a suspensão de quantos? É, 4 anos, uma coisa assim, não é? 4 anos. 4 anos de suspensão por não ter aceito fazer teste doping na época que ele tava jogando nos Emirados, né? Coisa... Ah, cara, tipo... Sei lá, ele deve ter pego algum hashish. Hashish não, como é que é mesmo aquele bulizinho lá que tu faz, tu fuma as paradas, né? Não sei, não fumo elas. Caralho, esqueci o nome, velho. Narguilé, porra, não é tudo dado mais lindo. Botaram os craques no narguilé, tá ligado? Eu pensei que você ia fazer uma referência histórica e falar de ópio. Mas... Não, é ópio falou... é China. Então, porque mas você acho. Falou bully. Aí eu pensei em bully, China, tá ligado? Mas tudo bem. Nossa, tudo bem. Daqui a pouco chega no Berafera, né? É brainstorm aqui. A gente tá em processo de brainstorm esses dias. Só tô fazendo isso. É, de qualquer jeito, cara. Eu acho engraçado eles estarem querendo punir o Jobson por não ter que quiser fazer o teste, né? Porque, assim, não é óbvio o resultado do teste. Mas é um teste extremamente óbvio. Ele não tá usando nenhuma droga que afeta o desempenho dele, tá ligado? Só tá usando drogas que... Cara, eu acho... Tipo assim, eu acho engraçado que vocês já tem 2 anos ou 3, sei lá, porra dessa. É. E tipo, é uma medida que foi escolhida pela Federação da Arábia. Então, tipo, qual é a importância da Federação lá da Arábia pro. Era nossa? O futebol. Cara, elas devem ser menos corruptas que a nossa. Possível. Eu acho que mais corrupto com a nossa, talvez. Ah, não sei, cara. Mas mais dinheiro talvez tenha, né? Ah, com certeza. Aí é uma diferença grande, não é? Aí é a diferença... Sei lá, cara. É que assim, é que se o cara é punido em outra liga, ela vale pra qualquer outro lugar, tá ligado? A punição que o Soares tomou na Copa vale pra qualquer outra liga, tá ligado? Não, eu sei, eu entendo. Entendeu? Mas é aquele negócio, tipo, ah, fazer o quê? Aconteceu, já aconteceu, né? Mas, porra, o Jobson... Acho que o advogado já entrou com recurso e... É, uma questão. É, o Soares... Não, o Soares não. O Jobson, no caso, ele é reincidente depois do tratamento que ele fez? Não é reincidente, ele é incidente. Não, mas assim, não, tipo, falando sério, sabe-se que atualmente ele ainda usa algum tipo de drug list? Não, parece não, cara, até porque, tipo assim, do Botafogo. Então, cara, mesmo. Mas você entende uma coisa, cara? A FIFA, ela tá tirando a possibilidade do cara se recuperar, você tá me entendendo? Não, então, é isso que eu ia falar, tipo, se a gente for falar sério mesmo sobre esse caso, se realmente for levado os 4 anos e tudo mais. Mais do que a vida como jogador, como atleta, tu pode estar jogando a vida como pessoa fora, tá ligado? Não, você tá fudendo a vida. Porque a chance Jobson. De um moleque como esse voltar pra usar crack e tudo mais, e fuder a vida dele como pior do que já é. Porque, tipo, o Jobson, assim como eu tava conversando com os amigos meus, não sei se eu conversei aqui sobre o Bernardo também, outro, o Bernardo do Vasco também. São aqueles caras que, porra, se eu não fosse futebol, velho. Cara, esses moleques estavam jogando qualquer coisa. Podia ter muito problema de ser virado bandido, viciado, esse tipo de coisa, entendeu? Não, até. Assim, isso é uma parada muito estranha, assim, porque assim. Eu pô, sei, cara, que. A gente tem até um caso aqui na prorrogação, cara, o próprio Erumar, cara. Se não fosse. Se o cara fosse boleiro, o cara não estaria aí vendendo. Exato, o Erumar, por exemplo, seguiu pro outro lado da vida, tá aí vendendo Mup, participando de evento de anime, que pra mim é pior que o uso de crack. É. Mas de qualquer forma, tá ligado? Cara, vocês só me ofendem, na moral. Caralho, na moral. Tava na moral aqui. Puta merda. Bem, o que eu ia dizer é que, assim, eu acho que falta um entendimento por parte da comissão, da federação de futebol, assim, do que você tá lidando. Você não tá lidando com um caso de doping. Você não tá lidando, é tipo o Anderson Silva, você não tá lidando com um caso de que o cara tomou um remédio que aumenta a performance dele. Você tá lidando com o caso de um vício. O cara usar crack, maconha, cocaína, não ajuda ele de forma alguma como atleta, tá ligado? Só piora, na real. Se ele jogar sob o efeito de qualquer uma dessas drogas, ele vai estar fudido, tá ligado? Não tem consciência, o cara não tem capacidade física, não tem controle mental, tá ligado? Não adianta. É, e aí o cara, você pega um cara que ele é um viciado, é uma doença, é um problema sério. Não é uma parada, ah, o cara é viciado que ele quer. Não, não é assim, tá ligado? que é um problema muito grave, que você tá pegando e falando assim, ah, né, seu bosta aí, ó, usou essa porra, tá suspenso aí, foda-se, tá ligado? Foi contra a regra. Porra, não é assim, tá ligado? Isso é, essa é a forma estúpida de pensar na recuperação do problema, tá ligado? É, tipo assim, o que o pessoal da FIFA pode alegar é que ele não fez o... Ele não fez o antidoping, quer dizer que eles não têm confirmação de qual é a substância que o que ele tava usando, né? Podia ser tanto uma droga nociva, como é o caso de cocaína e tudo mais, ou podia ser alguma substância de que ajudasse no empenho. Mas pelo histórico do Jobson, tá ligado? A gente tem a maior preponderância de dizer que é uma droga nociva, tá ligado? Então... O cara é internado por uso de crack, você acha que é, ah, não, é outra coisa. Claro que é outra coisa, né? Porra, né? Pensa um pouco, não, né? Se deixar, a gente torce pra ter, pode ser até melhor ser a outra coisa. Tá ligado, é, cara? Exato, não, que ótimo. Nossa, ainda bem que o Jobson tá tomando um doping, hein? Puta, graças a Deus. Porra. Tá fazendo a posição de testosterona, sei lá, qualquer coisa. Não, é melhor do que isso, mano. É melhor do que essa merda aí que ele usa, que afunda a vida do cara. E é o que você falou, pô, o cara voltou a jogar. Então, assim, a nível de futebol brasileiro, porra, tava jogando bem, tava sendo fundamental pro time e tal, né? Pô, a torcida tava apoiando o cara. E aí, de repente, você acaba com a carreira do maluco por nada, velho. Pô, isso não ajuda. O Casagrande... É, tava comentando o caso do Jobson e ele tava falando que ele tava agradecendo a Rede Globo por ter aceitado e mantido ele no cargo, trabalhando ainda, mesmo com os problemas com drogas, porque se não fosse isso, ele provavelmente não conseguiria se recuperar, tá ligado? Essa é a declaração do Casagrande, sabe? Porra, tipo, o Casagrande é um exemplo desse problema, sabe? Porra, ele quase se fudeu sério por causa disso. É foda, mano. Porra. Eu tô apoiando aí o Jobson. Espero que dê tudo certo, que ele continue jogando futebol. Aí que ele não seja suspenso por causa dessa merda e idiotice. Até porque a porra da federação árabe vai tomar no cu, né, mano? Os árabes vão tomar decisão sobre o jogador brasileiro, tá ligado? Isso é realmente uma coisa estúpida. Mas é isso. Jobson, caso de drogas aí, essa coisa aí séria que tá acontecendo. Então é isso, vamos para a nossa próxima notícia. Gol! Para evitar a suspensão de seu filho, assessor da FERJ pede para árbitro fraudar a súmula do jogo. Esse é um caso bem engraçado, bem bizarro, na real. Porque, assim, não pelo fato do cara tentar... subornar o árbitro de alguma forma, mas porque o cara foi no vestiário e entregou um bilhetinho de papel escrito pro árbitro que ele tinha que fazer. Coisa mais sem noção do mundo, velho. Alguns técnicos, né, da categoria menores, só pra pessoa entender, isso aconteceu na Copa do Brasil Sub-17, e eles afirmam que os pais, eles atrapalham muito, né, nessa época assim, de criação dos jogadores, né, de crescimento, né? E dessa vez, acho que chegamos ao extremo disso, né, velho? Pô, é muito sem noção isso, né, cara? O cara, o pior, tipo assim, o pior que não é um pai, tipo assim, pode ser, entre aspas, qualquer, tá ligado? Só acompanha a carreira do filho, não. O cara trabalha dentro da Federação do Rio de Janeiro, tá ligado? O que é 3-7 vezes pior, tá ligado? Porra, não, é muito sem noção isso. Não, é assim, é que, cara, eu não, por um milagre divino, o árbitro foi lá e entregou, tá ligado, a parada, e mandou o cara tomar no cu e falou, foda-se, eu não sou subornado. Por um milagre, tá ligado? Ah, provavelmente, não. Como é um torneio nacional, né, o árbitro não devia ser do Rio de Janeiro, então ele ia tomar nenhuma sanção de uma... da FERJ, né? Por isso, ter transcorrido tão normalmente, podemos dizer assim, né? tão corretamente. É que assim, mas o cara foi... Cara, não, é engraçado que isso demonstra também como é que é a FERJ, né, velho? O que é a FERJ e por que todo esse barulho no futebol profissional? É, a FERJ, que como a gente sabe, que sempre vem aí ajudando o futebol, como disse o presidente aí, fazendo o Campeonato Carioca, um dos melhores dos últimos anos aí, um dos melhores de todos, que só aumenta, só melhora, né? E é uma coisa maravilhosa. A Ferge diz isso aí. Ah, gente... tipo, ajuda muito. Cara, tipo, bizarro, né? Porque a única entidade de todas que participam do futebol brasileiro teve lucro assim, né? Dentro do Campeonato Carioca foi a Ferg, cara. Porra, tipo, é bizarro isso, tá ligado? Os clubes pagando pra jogar, os concessionários que tomam conta de alguns estádios, como no Maracanã, por exemplo, tomando prejuízo pra abrir o estádio, e a Ferg lá ganhando dinheirinho dele. Cara, mas você chegou a ver uma entrevista do novo presidente do Bahia no ESPN? Eu vi ela, acho que ela passou talvez uns 4 dias atrás. E cara, eu gostei muito da entrevista dele, porque ele é um presidente, ele é o mais novo, acho que Cartola atualmente, por aí, tá ligado? É sensacional a entrevista dele, que ele comenta um pouco disso, e ele fala que um dos maiores males agora do futebol brasileiro é esse problema dessas associações e das ligas como elas estão, porque só atrapalha o futebol, porque ele falou, por exemplo, o clube pequeno, ele gasta dinheiro que ele não tem nelas, e o clube grande perde dinheiro nelas, e assim, o pior, ele falou assim, sabe quanto ganha um clube no campeonato estadual? Não paga metade da folha salarial do jogador, velho. Foi o que o cara falou. Ele falou não, assim, tipo... tipo, não paga nada. Pô, cara. Eu tava vendo não só o Borrelhão do Botafogo, mas de alguns jogos, né, mas de outros clubes do Rio de Janeiro, como o Flamengo assim, e tal. Cara, o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, teve jogo jogando pra menos de 1.000 pessoas. E teve jogo do Botafogo que teve lucro de mais de 10 mil reais. Lucro não, desculpa. Deslucro, né, déficit de mais de 10 a, saindo de 10 a 100 mil reais, tá ligado? Só pra ter uma noção, teve um jogo do Engenhão que deu 1.500 de 2 mil pessoas, e o custo médio pro Botafogo só abrir o estádio do Engenhão já é mais caro, é isso pra cima, tá ligado? Sim, é porra, bizarro isso. É bizarro porque os estaduais, eles não dão dinheiro, ele não dá lucro, ele não funciona, tipo, ele existe por existir. Ele existe pra bancar só a porcaria das federações, tá ligado? Sim, aí ele tava ele tava até falando do método lá que ele queria, que era tipo assim, você faz esses campeonatos só pros times pequenos, tá ligado? Pra eles jogarem os deles, e aí você faz uns Rio-São Paulo, os Copas do Nordeste, sei lá o quê, e transforma essas porrinhas eliminatórias, tá ligado? É basicamente, cara... É como funciona a Liga Inglesa. A Liga Inglesa, ela funciona de uma forma que existem campeonatos regionais entre times pequenos, e esses campeonatos regionais, depois com os vencedores desses campeonatos regionais em várias regiões da Inglaterra, eles se confrontam mais pro final da temporada em um campeonato onde tipo, as regiões se enfrentam, sabe? Tá me entendendo? O interregional. E assim... Aqui no Brasil, é bizarro isso, porque com esse modelo inglês, para esses times pequenos, existem jogos todo ano, entendeu? Então você todo ano você pode dar renda pro seu time, por mais que ele seja pequeno, pode torcer. Aqui no Brasil, não. O pessoal joga só os estaduais. O estadual, o campeonato, assim, querendo ou não, ele é complicado pros times grandes que disputam muitos campeonatos, mas ele é um campeonato curto, vocês concordam comigo? Não é um campeonato grande. Ele já praticamente terminou, cara. E você tem o quê? 2 meses de futebol? Sim. Desde que começou a temporada. Então, assim, esses times, por exemplo, do interior de São Paulo, do interior gaúcho, do interior de Santa Catarina, eles vão jogar esse comecinho de ano e eles não vão ter jogo o resto do ano inteiro. Então, esse é o problema, sabe? Não, e assim, eles gastam o que eles não têm. Porque eles contratam um jogador pra jogar 2 meses. Tá tudo errado, tá? Você tá deixando os times pequenos, que deviam ter mais apoio nessas federações regionais, ruins, porque eles não conseguem jogar o ano inteiro, não conseguem manter uma frequência de jogos e tal, uma renda que seja ganha o ano inteiro, e isso prejudica também os times grandes que têm que disputar esses campeonatos, sendo que eles têm campeonatos mais importantes para disputar. Cara, mas tipo assim, o problema disso tudo, como você já fez a comparação com a inglês, que tipo assim, que é lógico. Mas tipo assim, aqui no Brasil a gente inverte, a pessoa inverte muito as coisas, porque a gente passa 3, 4, 5 meses do calendário de futebol brasileiro jogando estadual que não serve, tá ligado? Tipo, ninguém leva a sério o estadual mais hoje em dia. Então, você passa esse tempo inteiro e as pessoas vão dizer que você é pros pequenos e não serve. Não serve, cara. Tipo assim, você tem 3, 4 meses do calendário do futebol voltado pro Campeonato Carioca, e quando esses 3, 4 meses deviam ser voltados para os campeonatos principais, como é o Campeonato Brasileiro, como é a Copa do Brasil, devia ser mais espaçado isso, entendeu? Tipo, não adianta o Campeonato Brasileiro começar em, sei lá, maio, e aí você ter a abertura da janela de transferência em junho e julho, na qual você vai ter um novo campeonato. Quer dizer que você joga 3 meses fora, porque são campeonatos estaduais, mais um mês de Campeonato Brasileiro, e depois começa tudo de novo, tá ligado? Porque tem a abertura da janela europeia. Quer dizer que você tem 3 momentos de futebol no Brasil totalmente distintos. O que é bizarro. E você não faz nenhum... Você não faz rodar os times. Os times não jogam assim. Só os principais times do Brasil conseguem jogar a partir do Campeonato Brasileiro, entendeu? Que aí você tem uma média de público um pouco maior. Você tem patrocínios melhores e tudo mais. Se você não mudar isso... Não muda nada. Não, assim, é um sistema todo que tem que ser remodelado. Eu comento todo mundo, não sei se dá pra ainda achar essa entrevista do presidente do Bahia. Ele comenta sobre... Ah, deve ter um site da SPL. Ele fala, a entrevista é bem legal dele. Ele fala tudo sobre essa questão de gestão. Ele fala sobre essa questão que a gente já comentou de que, assim, o time muitas vezes, o importante não é ganhar. O campeonato não vai ajudar o clube, tá ligado? Muitas vezes ganhar o título não ajuda o clube em nada, a categoria de base tem que funcionar. Ele fala, por exemplo, o Bahia ganha muito mais vendendo jogador do que ganhando o jogo, tá ligado? Então, tipo assim, toda uma relação, sabe? Coisas, por exemplo, como o time tem de lucrar quando não tem jogo, tá ligado? Ele comenta sobre todas essas questões de gestão, mas ele comenta também sobre essa questão do nosso calendário de campeonato, né? Assim, solução existe. Quando falam, mas não tem jeito, assim, solução existe. Tem o modelo inglês, que é funcional, tá ligado? Você tem o modelo americano, que é parecido até, você tem as conferências, você tem norte, sul, leste e oeste, você faz playoffs, você tem mata-mata no final, você faz os times jogarem o campeonato inteiro, tá ligado? Mas... Minha opinião sobre isso, tá ligado? Eu acho que o modelo de playoff poderiam funcionar muito bem para fases menores, como é um pouco a Série D, tá ligado? Mas é engraçado, porque assim, a Série D no Brasil, ela é assim, é como são muitos clubes regionais e tal, por exemplo, você tem as divisões regionais, norte, sul, sei lá como é que é direito, mais ou menos, mas se eu não me engano era, tem umas partes regionais, onde os caras jogam de outra parte da região e depois sai o nacionalzão. Só que a Série D dura 3, 4 meses, tá ligado? Começa, sei lá, em junho, julho, ou agosto, uma parada assim, e vai até mais ou menos novembro. São 3, 4 meses só. Cara, por que não esticar isso tudo? Acaba com essa merda de estadual, ou então transforma o estadual numa copinha, tá ligado? Sei lá, espaço estadual durante as quartas-feiras, quintas do mês, que tem por aí, e bota os campeonatos nacionais mesmo. Vamos durar nos domingos, tá ligado? Porra, não dá certo na Europa? Vamos trazer pra cá o que pode dar certo. E isso eu não tô falando de mudar o calendário pra você ver qual é o papel, pra mim é o mais correto. Não, eu tô falando de fazer o campeonato que é o nacional, que é o principal do país, realmente ser o principal, ele rodar o ano inteiro. Essa questão de você criar uma grande divisão só para os times pequenos, para eles disputarem, eles se classificam nos seus lugares. E aí você cria, por exemplo, as Copas, vamos supor, o Rio-São Paulo. Aí os classificados, os times pequenos classificados participam, aí você vai ter um mata-mata ali com 8 times, tá ligado? Pronto, acabou, tá ligado? Acaba. Aí o time joga... Cara, eu sinceramente acho que não tem nem que ter um campeonato como o Rio-São Paulo. Tipo, você tá falando que o Rio-São Paulo ele seria também para os times grandes. Não, o Rio-São Paulo, ele é melhor, Rio-São Paulo, Copa Nordeste, uma Copa do Sul, assim, ele é mais funcional do que agora, porque, assim, os times eles participam só, os times grandes, é tipo o que acontece na Inglaterra, o time grande ele entra, ele já entra na oitava, tá ligado? Ele já entra no mata-mata final, os times grandes e os times pequenos classificados vão disputar com eles. Mas tipo, vai ser dois classificados, não, mas só o mata-mata, tá ligado? Aí é opinião minha, tá ligado? Pra mim, Rio-São Paulo, Sul-Minas, esse tipo de coisa assim, tirando um pouco a Copa do Nordeste, porque realmente o Nordeste abraçou isso e tudo mais, talvez a Copa Verde, a gente não comprou muito a Copa Verde, comprou um pouco mais a Copa do Nordeste. E abraçou mais isso, mas pra mim é tudo tipo, sistema de mediação, tá ligado? É cota praticamente até, parecido. É que tipo assim, tá dando merda, tá ligado? Então vamos fazer uma parada que a galera vai se engajar e vai ser melhor, tá ligado? Eu acho meio estranho, porque pra mim continua sendo tudo... Pra mim continua sendo tudo uma grande pré-atropolada, tá ligado? Eu fico vendo, sei lá, vai ter Rio-São Paulo, aí vai ter Corinthians e Flamengo, porra, é legal. Vai ter Botafogo e São Paulo, porra, maneiro. Mas pra mim não muda nada, tá ligado? Sim. Pra mim eu continuo achando que o Campeonato Brasileiro tem que ser um fodão e... Não, você tem o brasileiro, você tem a Copa ideal, do Brasil, tá ligado? Eu vou ser sincero, eu acho que o ideal é ter Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil, cara. E fechar o ano assim, cara. Tem muito jogo já, cara. Não adianta, entendeu? Precisa dar tempo pro time respirar, entendeu? Eu acho que assim, por mais que exista Rio-São Paulo, algum dia possa existir um Fred falou, não, tem que substituir pro Rio-São Paulo, não sei o quê. Não, é melhor, eu acho que vai ser agora um campeonato de pouca importância. Não, ele é de pouca... O que eu tô falando é, Rio-São Paulo, dessa forma, com os times pequenos disputando estadual e os times grandes só disputando essas grandes, esses campeonatos um pouco maiores, ele é melhor do que o sistema atual. Tá ligado? Ele é um pouco melhor que o sistema atual. É isso que todo mundo comenta, tá ligado? Ele é a solução que todo mundo conhece. Sabe? É isso. Mas eu também concordo de que, tipo, é mais fácil você ter... você realmente focar esse campeonato, esse grande campeonato, esse grande modelo de playoffs pros times pequenos, tá ligado? E aí você ter a Copa do Brasil, você que nem você tem a FA Cup, você tem Copa da Liga, e aí você tem o Brasileirão, tá ligado? E é isso, sabe? Reajusta o calendário, faz essa porra funcionar, sabe? É pegar do zero e falar, ó, o que a gente tem não funciona. Descarta essa porra, vamos refazer e colocar essa parada pra funcionar direito. É isso que tem que fazer. É, porque essas federações aí não dá mais. E isso era pra ser só uma notícia, né? Sim. Que bom que a gente... Um pouquinho no tópico. Mas vamos falar mais de notícia. Aqui falaremos de outros clubes. Está... Gol! A portuguesa faz vaquinha para manter o Canindé. A vaquinha está falando daquele sistema de internet? Não, eles estão montando uma vaquinha mesmo, os torcedores estão juntando grana pra portuguesa conseguir manter o estádio que ele não seja leiloado. É isso que eles estão fazendo. E cara, ele já tem algumas coisas... Podia rolar umas rifas, tá ligado? Mesmo estilo lá das... Lá do, da Juventus, tá ligado? Das 60 esfirra, tá ligado? Nossa, caralho. Aí tipo, tu fazia uma rifa, o cara que ganhava a rifa ganhava 30 bolinhos de bacalhau, tá ligado? Cara, que decadência desse time da portuguesa, mano. Que decadência. Porra, é um time bem maneiro, mas isso é verdade. Cara. Pô, mas bolinho de bacalhau é bom, velho. Eu pagaria, é bom. Tipo, sei lá. Não, é da paga... hora. Porra, tu vai lá e... Vamos dizer, se você tem um bolinho de bacalhau, tu paga 10, 20 conto. Porra, eu pago feliz, tá ligado? Pô, aí ganhou outro, pega lá e cata 20 bolinhos de bacalhau. Porra, aí bolinho de bacalhau, porra. Não dá, caralho. Tipo, sinceramente, pela quantidade de torcedores da portuguesa engajados e pelo preço do estádio, os caras têm que dar muita grana. Não, assim, é que a portuguesa, assim, a portuguesa, infelizmente, ela caiu no ciclo do time pequeno, tá ligado? É assim como aconteceu com Guarani, São Caetano e tantos outros, tá ligado? A partir do momento que você não consegue mais se manter na Série A, cara, esquece. Você tá no ciclo do time pequeno... Você é minúsculo, seu estádio tem que ter 5 mil pessoas no máximo, tá ligado? Esse é o tamanho do seu estádio, é assim que funciona, tá ligado? E é isso, é triste, o português é um time aí com história. Mas o português não vai conseguir nem subir pra B, cara, isso que é o mais triste. Não, então, é o que eu falei, ela caiu no ciclo do time pequeno. agora ela vai disputando esses campeonatos que só fazem o time perder dinheiro, é gastando dinheiro que não tem com esses campeonatos que não servem pra porra nenhuma e não tendo nenhum lucro de volta, tá ligado? Às vezes cara, vai tipo, aparecer, às eu, vezes eu, não. Eu vou ser mais sincero. Eu acho que o único jeito de a Portuguesa subir é... Subir que eu digo não é subir de patamar, não é assim, não. É tipo assim... Contrário, desculpa. É subir de... E subindo, galgando patamares, não é subir de divisão. É estádio cheio, cara. Tipo assim, que a gente cansa de ver time pequeno na Inglaterra, time pequeno na Alemanha, assim, com... Pô, estádiozinho realmente pequeno, tá ligado? Estádio de 5 mil lugares, 10 mil lugares, tá ligado? E o estádio está sempre lotado, os caras estão vendendo carnê, tá ligado? Então, tipo assim, a gente acabou de comentar o quão sanguessuga é esse modelo do Brasil de campeonato estadual e tudo mais, a gente sabe que isso não vai trazer renda, vai trazer bônus nenhum pro time, cara. O único jeito de um time continuar subindo é o time encher estádio, tá ligado? E aí é uma coisa que a Portuguesa nunca fez, tá ligado? Não, mas assim... Foi de encher estádio de time. Teve então, até a promoção lá do churrasco de graça e... De 20 pessoas. Então, a promoção do churrasco de graça teve mesmo, mas assim... eu vou dizer a mesma coisa que o presidente do Bahia tava falando na entrevista, tá ligado? Pode encher o estádio, pode subir pra Série A, mas isso não resolve o problema do clube, porque, assim como ele disse, ganhar é o mínimo, mas não é nada pro clube melhorar, tá ligado? É o que ele fala. Mas aí que tá tipo, você começa a encher estádio, você faz o estádio, porque o estádio vira o teu principal ganha-pão, tá ligado? E hoje no Brasil, você tem um ganha-pão como um estádio, já é muita coisa, então tipo assim... Tu tendo estádio, tu faz o seu estádio virar seu ganha-pão. Você consegue vender os locais do estádio pra algumas empresas, tipo assim... Tipo, sei lá, só vender comida, tá ligado? Por exemplo. Aí você já ganha de aluguel do estádio, você ganha de bilheteria no estádio. E aí é só você ter a porcaria de uma boa administração. É claro que a Portuguesa, por exemplo, tem bilhões de dívidas, tá ligado? Mas, velho, tipo assim, o que eu tô falando é gestão básica de uma empresa, tá ligado? Tô falando de algo absurdo. Pensando assim rápido, tá ligado? Cara, mas assim. Se eu não der pra se não der pra rodar o caixa, tu fale, tu abre falência, tá ligado? Não tem o que mas, fazer. Mas assim, a questão de abrir falência é o que, por exemplo, a diferença do que acontece com os times aqui do Brasil e acontece com os times da Europa. Por exemplo, o time aqui no Brasil, vamos supor o Guarani faliu. O Guarani tá na terceira divisão, vendeu o estádio. Se não me engano, acho que tá na quarta divisão. E é um time tradicional, já foi campeão brasileiro. A diferença daqui na Europa é que lá, quando o time abre falência, como o Chelsea abriu, o time é comprado. Aqui não. Aqui não, e não, o problema é esse sistema sanguessuga que eu falei. Não tem solução. Porque o time não consegue se manter, porque ele, vamos supor... Ah, beleza, vai jogar e tal. Ah, mas tem o campeonato estadual no começo do ano. E aí, vai participar direito? Tem que ganhar a porra do estadual, pô. É a Portuguesa, tem que subir o estadual. Só que pro time fazer isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que gastar um monte de grana com o jogador pra poder jogar esse estadual. Porque precisa de um jogador minimamente decente pra poder ganhar. Ah, beleza, vai gastar o dinheiro com o jogador. Ele gasta o dinheiro que não tem. E aí, ele não tem como recuperar. É um ciclo vicioso que o time não consegue voltar, tá ligado? É muito ruim o sistema, tá ligado? O time não consegue se desprender dele de jeito nenhum. As contas, eu trabalhei com contabilidade, tá ligado? É conta que não bate em cima de conta que não bate, tá ligado? E tipo, a partir do momento que você entra nesse processo, tá ligado? Ou vem alguém e enfia dinheiro, mas é dinheiro pra cacete, tá ligado? É pra conseguir compensar tudo isso, tá ligado? Ou não dá, porque eu sendo bem honesto, o que os sheiks pagam lá fora, eu não tenho certeza se pago o que é aqui. Porque aqui a dívida ela vai muito mais longe, tá ligado? Não, a dívida no Brasil vai mais longe. Tipo assim, se tu for comparar qualquer empresa, clubes grandes do futebol que estão hoje na Série A, Série B, Botafogo, Vasco, principalmente os times do Rio, alguns times de São Paulo, alguns outros times assim, o Atlético Mineiro teve uma dívida aumentada em bilhões até agora. Na última gestão, né, do Calil. O que eles rodam de dívida, velho, tipo, poucas empresas rodam. Várias empresas trabalham com dívidas gigantescas. Vale trabalha com dívidas gigantescas, por exemplo, e teve que refinanciar. Diferente do que o Quarry disse, só pra dar uma contestação, Aqui no Brasil os clubes não são vendidos porque o estatuto não deixa, porque todos os clubes são clubes mesmo. Tipo, eles são clubes igual clubes de esquina, tá ligado? Tem sedezinha, por isso que tem todo aquele problema de sempre ter gente votando pra presidente, esse tipo de coisa, tá ligado? Eles não são formação de clubes de empresa. Por isso que eles não são vendidos. O Real Madrid. Aí é o contrapartida. Real Madrid e Barcelona funcionam assim, tá ligado? Só que Real Madrid e Barcelona tem. São os dois, tá ligado? Tipo, não tem comparação. Só que lá a liga inteira se juntou pra dar dinheiro só pros dois pra eles disputarem, né? Também tem essa. Ela é bem assim, tipo, é simples assim, tipo, os dois são os clubes mais populares e os caras sabem trabalhar isso, tá ligado? Tipo, ó, nós somos os principais jogadores do mundo, nós temos estádio gigantesco e nós temos duas marcas gigantescas. Pronto, vamos trabalhar em cima disso. Não, mas os caras trabalham, cara. Então, mas por exemplo, como é que o Atlético de Madrid voltou a disputar campeonato? Tipo, porque qual. Cara, tipo assim, olha só, o Atlético caiu e faliu. Sim. Daí volta de 95, 97. Aí é a diferença. Aí aparece alguém aí que vira e fala, vamos arrumar. É mais ou menos acontecendo com o Flamengo. Vamos arrumar a bagunça. Arrumaram a bagunça e foram subindo o pau. Não teve pressa, cara. Tipo, então, tu não vai e o E vou ser sincero, o Atlético revela muito jogador também. Não, sabe qual que é a parada do Atlético Madrid, que era o problema antes deles? Que eles tinham um monte de jogador caro pra caralho, que chegava de Lamborghini o dia inteiro lá. Era jogador que andava só de Bentley, o caralho, A4. Só que nunca disputava porra nenhuma. E aí cortou com essa porra, falou, não dá, fudeu já, o que o Carlos falou, tem que começar, tem que fazer de novo. Tirou esse aspecto de time rico que tem dinheiro, parou de pagar esse montante gigantesco pelos jogadores, não dá mais, tá ligado? Vamos aceitar que a gente não é um time Barcelona e Real Madrid que tem toda essa bala na agulha, e aí tá funcionando, tá ligado? É o que você falou, revela jogador, vende jogador, não paga um salário monstruoso pros caras, tá ligado? Tipo, isso tudo faz o time melhorar, mas é o que eu falei. Vai falar pro time pequeno, não paga muito pro jogador. A torcida cai matando também, parte da mentalidade da torcida também, que não aceita que o time tá tentando se reestruturar, tá ligado? Se você chegar pro Sport e falar, Sport, vamos reestruturar e tal, e talvez passe uns anos aí, isso é coisa que acontece muito no esporte americano. O cara pode até falar por causa da NFL e tal, tipo assim, muito clube passa temporada duas, três temporadas mal pra conseguir construir um forte time pra 5 anos depois, tá ligado? Isso não acontece aqui, tá ligado? Isso não vai acontecer aqui, mas nem fudendo, tá ligado? Boa parte também por causa da mentalidade do torcedor, tá ligado? Que não aceita esse tipo de coisa. Não, tem que ganhar, tem que contratar. Também é só isso, tipo, aqui no Brasil, sincero, tipo, as coisas são vendidas muito mal, porque, tipo, você não consegue encher o estádio o tempo inteiro, você não consegue, aí você não faz um contrato grande de parte de TV, porque, por exemplo, vamos lá, o Flamengo e o Corinthians hoje tem um contrato gigantesco de TV, mas aí o Vasco, que, porra, não tem uma torcida também, uma diferença tão absurda em comparação a diferença desses dois. Ele não tá ganhando nem metade do que esses dois estão ganhando. Então, tipo, porra, como assim? Quer dizer, você não consegue negociar direito. Eu vou usar o Vasco como exemplo. Sucesso no Brasil tá muito atrelado a título, tá ligado? Então, o Vasco ganhou em 2010, 11, uma coisa dessa assim, a Copa do Brasil. E aí, tipo, foi e gastou dinheiro que não tinha pra montar o time da Copa do Brasil e ganhar o time, e montar o time da Libertadores. Não ganhou a Liberta. O que aconteceu? Gerou uma agenda gigantesca, tá ligado? Tipo, não se faz isso, tá ligado? Tu vai paulatinamente arrumando o time. Só que aqui no Brasil, a visão é, o sucesso é o título, tá ligado? Só vai render dinheiro com o título, esse tipo de coisa. É porque assim, vamos supor, o time não tá bem, o time tá mal, sei lá o quê. Qual que é a solução que o dirigente pensa? Contrata um jogador de nome, o torcedor fica feliz. E é verdade, o torcedor fica feliz, tá ligado? Você fala que o time anunciou a contratação de sei lá quem, o torcedor fica feliz e para de reclamar, tá ligado? E aí, beleza, tá tudo certo. Só que não tá funcionando, tá ligado? A gente viu isso acontecer, o mesmo exemplo que você citou do Vasco, aconteceu com o Palmeiras. E assim, a gente tem outros times. O São Paulo, por exemplo, agora tá com dívida, tá com problema financeiro, não tá legal também. Pô, porque tá gastando dinheiro com o elenco, que eu sendo bem honesto, nem ganhando tá ligado? Então, tipo assim, é todo esse tipo de coisa que não funciona e tudo mais. Tipo, É muito problema. É muito problema. A gente já gastou quase o podcast inteiro só nessa porra. Ligado? Bem, vamos passar pra mais uma notícia, porque o mundo tem que continuar girando. Gol. Próxima notícia. Atlético de Madrid e Real não vão poder contratar jogadores na próxima temporada porque fizeram merda igual o Barcelona. Parabéns. Parabéns aí pros dois, não vão contratar ninguém. Aí é bom pros outros times que não precisam se preocupar com o Real Madrid contratando todo mundo. Né? É isso. Ah, não, tipo, o chato é que, tipo, a janela de transferência vai ficar mais menos graça, né? Porque já estavam falando em troca de Bale por Hazard. Eu tava falando de uma porrada de coisa aí que poderia acontecer. E, putz, agora os times vão ter que manter o time que tem e tudo mais. O né? Douglas vai tempo. Continuar firme e forte. Olha lá, é. Hein? É, ruim é pro Atlético Madrid, cara. Que tava, precisava de mais alguns jogadores. É, o Atlético Madrid vai precisar mesmo, cara. Ixi, eu quero ver quando o Griezmann for embora. Mais difícil do que isso, vou ter que segurar os jogadores que tem agora. É. Ah, eu quero ver os times pagando uma bala no Griezmann, mano. Ah, vai funcionar pra caralho. Estão falando aí do Chelsea querendo contratar Griezmann e Coach, né? Porra. Caralho, hein, mano. Chelsea. Caralho. É, até porque o Oscar já foi pro saco, né? Quase cara, sabe com quem que tinha que ter essa parar de contratar? Tinha que ter com o Bayer, cara. Pra eles pararem de contratar jogador, mano? É, cara, pra eles pararem de surpiar a galera da Bundesliga e deixar os times meio fracos, cara. A FIFA não devia fazer isso com o Bayer, que devia fazer a Bundesliga. É, a Bu tinha que desligar eles, né, mano? Nossa. Olha, essa é uma piada clássica já. É nome de podcast. Eu só tô referenciando. É verdade. E só uma coisa, tipo, outro dia eu tava vendo uma foto. Eu vi, tipo, por exemplo, como o pessoal do próprio Borussia chama, é o Alba. Ou Batamayang. O Aubameyang, ele fez, acho que fez alguns gols do jogo, e daí ele deu um sorrisinho pro Royce do banco, né? E daí, tipo, eu vi essa parada no Facebook, e daí, tipo, a maioria dos comentários era assim, pode ter certeza que o Bayern vai contratar ele, tá ligado? É sério porque, isso, mano? É, nossa. Porque, tipo, a vida do Bayern é deixar o Royce sozinho, cara. É sério mesmo, mano? Será que é isso? O Bayern de Munique odeia o Marcus Royce? O Klopp tá saindo, né, velho? O Klopp Bayer. É tudo um plano malicioso do Bayern de Munique que é destruir o Marcus Reus, né, mano? Caralho. O Marcus Reus, ele. O Bayer tentou contratar ele, ele não quis, porque ele tem amor ao Borussia, e daí eles fizeram toda essa sacanagem aí, cara. Aí tá, porra, eles vão fazer tudo, daqui a pouco eles vão contratar todo mundo, né? Não, mas é sério, cara, tipo, eu não gosto dessa postura, tipo, predadora do Bayer na Bundesliga. Tipo, assim, daqui São Paulo. Tipo assim, a Bundesliga tinha tudo pra ser um campeonato foda, tinha tudo pra ser um campeonato mega competitivo. Mas aí o Bayer destruiu isso. Não que o Bayer, ele não... Tem, tipo, o poder, tipo, ele não possa fazer isso. O poder aquisitivo do Bayern permite que ele faça isso. Não, mas é que assim, permite. É tipo assim, ele quase obriga, porque o Gerd Wenzel, né, que é um comentarista de futebol alemão na ESPN, ele falou que na poupança, um fundo de investimento sem risco, tá ligado? O Bayern de Munique tem 150 milhões de euros guardados. Tem pouca coisa. Sobrou espaço, eles contratam o Messi. Então, mas assim, a questão é que assim, acho que a Bundesliga tem que, tipo, rédea curta no Bayern, sabe? Porque eu entendo o Bayern fazer isso porque ele pode fazer isso. Mas assim, é um problema pra Liga isso. Então, Bayern, mas a Liga, a Bundesliga. Se o Bayern continuar com esse time ano que vem, ele vai ganhar ano que vem. Então, se continuar, ele vai ganhar de novo. Então, mas porque assim, querendo ou não, o Wolfsburg é um time forte, o Borussia no papel é um time forte, mas que não joga tão bem, é. Mas tá longe de ter o elenco do Bayern, tá longe de ter a qualidade dos jogadores que o Bayern tem. Não, então, mas a Liga tenta fazer alguma coisa, porque a mídia, o dinheiro de mídia, ele é bem, até razoavelmente equilibrado na Alemanha, tá ligado? for comparar com a maior parte das ligas. Sim, a Alemanha, a renda de TV entre os 20 times, igualmente. Então, tipo, porra, funciona, tá ligado? Não é o ideal. O ideal pra mim não é dividir igualmente. O ideal é você dividir mais pros piores e menos pros maiores, mas ainda assim, tá ligado? Não, mas como o caso do Bayern, cara, o caso do Bayern seria podar ele mesmo, a liga limitar o poder de compra dele dentro da Bundesliga. É tipo criar o cap room, né, do esporte americano. Você tem um limite máximo de aquisição, você não pode passar ele, você simplesmente não pode passar, tá ligado? Vamos supor, o Cleveland Cavaliers tem o Kyrie Irving e o LeBron James, se eles quiserem contratar mais alguém, eles não podem porque eles vão ultrapassar. Simples assim, eles não contratam, eles não podem. É meio que criar isso, tá ligado? Isso cria um limite, ó, Bayer, você só pode gastar tantos milhões. Se você gastar mais disso, foda-se, você não pode mais. É isso, tem que fazer isso, tá ligado? Mas é uma parada muito foda, sabe por quê? Porque, tipo, a parada também é que a liga... É interessante pra liga que um dos seus times esteja disputando fortemente a UEFA, tá ligado? Sim, cara, mas não seria interessante que... três times estejam desse jeito? Sim, entendeu? Mas, porra, por enquanto o Bayern tá metendo 7 em todo mundo, então pra eles tá ok. Cara, mas sei lá, o Borussia ano passado tava, podia ter o Wolfsburg ou o Bayern Leverkusen também fazendo isso. Eles não têm times ruins. Não. Acho que se equilibrar mais a liga, você vai melhorar o futebol de alguns times, assim. Mas eu não quero deixar mais uma discussão gigantesca. A gente não vai conseguir falar nada do resto dos campeonatos. Eu tô ligado, eu já falei isso. A gente tá desviando muito do assunto. Desviando pouco, só tem 50 minutos de gravação só. Então vamos pra próxima e última notícia. Última notícia. Essa daí é sensacional. O jogador foi flagrado fazendo sexo no banco de reservas e é demitido. Agora eu quero ver como vocês vão desviar dessa notícia. No banco de reservas? No banco de reservas. No meio do jogo? Caralho, nem no motel, velho. Caralho, como assim? Ele tava fazendo o quê? Ele tava dando pro colheiro? Lerei a notícia aqui pra vocês. Não é todo dia que se joga bola, bebe, faz sexo e ainda é demitido do emprego. Jogador semiprofissional do time... Cider Roy, da Inglaterra, Jay Hart, conseguiu uma proeza. Após ser flagrado tendo relações sexuais com uma torcedora no banco de reservas após partida fora de casa contra Monsleith FC. O jogador acabou demitido da equipe. Segundo Simon Gunner, diretor do Cider Roy, o jogador denegriu a imagem do clube e mereceu a demissão. Aí o jogador declara, infelizmente... aí ele declara, infelizmente ele estava usando o uniforme do clube e sabe o que trouxe prejuízo a Simon. Aí ele falou, estou totalmente arrependido, havia bebido um pouco, estava longe de todos, pensei que estava escondido e ninguém me veria. Excelente. Porra. Aí, ó, se for um estádiozinho legal, assim, de quarta divisão pra segunda da Inglaterra, porra, Os bancos de reserva normalmente são estofados, tá ligado? Tem tipo então, cor de carro. Porra, mais. O cara. Porra, tá uma torcedora lá. Um pepeca molhada, batendo palma. E ele lá, velho, jogador de futebol, os bancos da hora, galera afastada, mano, foi lá bimbar a menina, mano. Porra. Tá ligado? Eu não culpo ele, velho. Não culpo. Cara. Tem gente que de praia, tem gente que tem fetiche, sei lá, no banho. Pô, o cara tem um estádio, cara. É a vida. É isso, mano. Tem uma galera é bom maneiro trabalhar no estádio, velho. Porra, quem... Ele é mais no banco de reservas. Pô, quem já não tava no estádio e viu aquela mina gostosa, porra. Imagina, pô. Eu acho injusto, cara. Quantas vezes o Chicharito já deve ter transado no banco de reservas do Real? Cara, várias, cara. O cara não tem o que fazer lá, cara. Agora ele tem. Agora o cara tem coisa pra caralho pra fazer, né? Porra, ele deve ter ficado puto com a contusão do Bale, cara. Porra. Ele deve ter falado, que merda, mano. Porra, tava aproveitando aqui, né, mano? Porra, o Schürrle. O Schürrle deve ter ficado puto de ir pro Wolfsburg. Que ele tava aproveitando a mina dele pra caralho no Chelsea, né, mano? Mano, olha que merda que aconteceu aí. Olha, mas ele pode ter sido demitido por justa causa se ficou tudo sujo no banco, tá ligado? É verdade, eu acho que esse pode ter sido um dos problemas. Mas também talvez tenha a declaração de dirigente falando: se fosse talvez com o volante do clube, não teria problema. Mas uma garota? Porra. Né? Fazer o quê? É isso, é o futebol aí, é essa coisa maravilhosa, né, gente? Até aí, o Sheik beija macaco também, né? Tá tudo aí, tá tudo acontecendo. É, cara, isso é o futebol, isso é o futebol. Isso é o futebol, esse é o nosso futebol. Então é isso pras notícias, e não é só notícia. Virou um bloco inteiro, praticamente, essa porra. Então é isso, vamos falar de futebol, mas vamos tentar falar rápido. And I'm finally free. Talk is not so cheap. If no one understands, nothing can be received without open hands. And I won't hurt myself anymore. Começar falando de futebol aqui, eu vou falar do jogo que rolou hoje mesmo, no dia dessa gravação. Teve o jogo do Borussia com o Bayern. Borussia ganhou, vai pra final do campeonato. Parabéns, Borussia Dortmund. Agora que não vale mais nada. Ah, cara, vale vaga da Liga Europa, porra. Também tem isso. Levando em consideração... Cara, na moral, pra mim... vale como se fosse o último título do Klopp, tá ligado? Do Borussia. Aí eu acho banheiro, senão o Borussia também, né? Pô, porque assim, eles ainda têm chance de classificar pra Liga Europa pelo campeonato alemão, tá ligado? Então, tipo assim, sei lá. Tipo, não é que faça muita diferença, tá ligado? Tipo, não é um título que vai salvar a temporada deles. O único da hora foi ver a porra do traíra perder pênalti, tá ligado? E eles passarem, é isso. Ah, porra, nossa, a maneira foi ver os quatro perderem pênalti, tá ligado? Ô, cara, ô, na moral, eu vi os alemães têm um sério problema com pênalti. Porque o Leverkusen e Atlético de Madrid, aqueles pênaltis também, puta merda, hein? Caralho, o que rola com o futebol alemão? Eles não treinam pênalti nunca? Ah, não, só o Borussia bater pênalti, parece. Cara, não entendi, mano. Eu tô vendo vários flashbacks da Copa América. É isso, tá ligado? Vários elanos. É, vários elanos. Vários elanos. Com que frequência todo o tempo. vários elanos que se aprende, né, mano? Nossa. Mano, tá foda, velho. Tá foda aí. Mas fora isso, o campeonato alemão não tem graça, foda-se. Acabou. É. Acabou o Battlefield, seu. É... Agora, e uma coisa, é capaz do Wolfsburg cair pra terceiro. Oh, porque o Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. É Mönchengladbach, né? É Mönchengladbach? Eu não sei, mano. Esse nome é difícil. Não, é o outro Borussia, cara. É o outro Borussia? O outro Borussia, esse é o nome dele. Então. Ele tá perto, eu sei disso. Mas é até aí, tá ligado? Nada que faça muita diferença. Não vai fazer eles serem classificados pra Shaker. Bem, agora, o que tá louco aí, o time aí que pode ficar de fora de algum campeonato aí é um tal de Liverpool. Né? Talvez fique pode fora. Pode ficar de fora? Não, tipo, da Champions League já tá fora. Só tem medo de ficar fora da Liga Europa. Você tá com medo até disso já, né, Carlos? Ah, cara, por vir pra temporada agora, já demitiu o Brandon Roy. Já dava todo o dinheiro possível pro Klopp vir pro Liga, tá ligado? Acabou. Porque, solução vem Deus, tá ligado? Coisa, cara. Eles têm que torcer pro Arsenal ganhar do Aston Villa, porque daí vai mais uma vaga pra Barclays Premier League, da Liga Europa, cara. Ah, cara, mas eu já duvido. Acho que o Aston Villa já é campeão, cara. Também acho que o Aston Villa já é campeão. Mas... não é nada, vai se foder. Legal que ele fica bravinho, né? Olha, se o Ozil continuar jogando do jeito que ele tá jogando... vai ficar difícil. E assim, o Giroud precisa aprender a fazer pivô, hein? Porque tá foda, hein? Foda. Joga bem pra caralho. Ah! Eu tô vendo. Quando você chega um ponto. Cara, o Giroud, ele devia aprender a parar de ser modelo e jogar a bola, tá ligado? Eu acho que a função principal desse jogador. Pô, cara, mês passado o Giroud foi considerado o melhor jogador da Premier League e o Arsene Wenger era o melhor técnico, cara. Para com isso, o cara tá jogando bem, meu. Para se o Arsene Wenger foi o melhor técnico, você já viu como chegou. Tá vendo como a Premier League tá caindo? Eu entendo a birra de tá vendo como a Premier League tá aberta? Em campo, cara. Cara, o Giroud... Se vocês zoarem o Arsenal, chamar o Arsene Wenger de perdedor, porque ele é o perdedor. Mas, porra, mês passado o Giroud tava jogando muita bola e o Arsene Wenger tava sendo um excelente técnico. O Arsenal até eu faz acho 15 que jogos é o nível da Premier League caiu e a ponto de não ter nenhum time da Premier League entre os quatro melhores da Europa. E é por isso só que o Giroud vem aparecendo. Não é demais. Cara, sabe o que eu tô vendo? O Chelsea vai ser campeão na próxima rodada, o que já mostra o nível dessa porra. Tá ligado? O Chelsea vai ser campeão na próxima rodada. E mais, o Giroud realmente não sabe fazer o pivô, mano. Pô, se ele domina a bola de costas, não faz nada, velho. Não faz nada se ele domina de costas, quando ele domina direito. Tá ligado? E o Ozil não anda. Ele nem anda, ele anda. O Ozil nem anda. Cara, o Ozil... Eu não sei o que ele faz, eu, sinceramente. O Ozil daqui a pouco tá andando naquelas cadeirinhas dos gordão do Oli, tá ligado? É isso que ele tá fazendo, mano. Porque não tem mais nada, velho. O cara não anda, o cara às vezes tem a jogada, ele cruza a bola. Aí se a bola rebate, ele... Ah, que coisa, hein? Não deu certo, hein? O que ele tinha que fazer mesmo? É isso o Ozil, tá ligado? Quando chega o momento... Ozil acima da média, cara. O Ozil é o ganso com grife, já tenho dito. Eu danço com o grife com uma visão melhor, né? Olha só, mais uma coisa, quando chega um ponto em que eu tô vendo o jogo e o Cazorla rouba a bola do próprio jogador do time pra fazer a jogada, mano. Porra, já chegou no limite, né, mano? Na verdade, a gente devia ter feito isso há muito tempo, aí o Arsenal ainda estaria brigando pelo título. Se ele continuasse fazendo isso, só roubando a bola, o Ozil pega a bola e dá um soco no Ozil e continua com a jogada, né? Seria excelente. Você vai parar da nível Romário, assim. Pô, não teve aquele jogo, acho que São Paulo e Fluminense, foi 6-0 pro São Paulo, e o Romário foi lá e deu um soco na cara do goleiro, velho. Caralho, mano. Eu sei que tem aquele... O Romário era muito demais. O Romário, o jogo tá perdido de 4-0 e ele fala, deixa quieto, eu faço 5. Ele vai lá e faz. É isso, tá ligado? Esse é o Romário. Mas não vou comentar aqui de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Comentando disso aí, realmente o Liverpool, sei lá, não sei se tem muita chance, tá ligado? Porque o Liverpool tem 58, o Manchester tem 65, mano. Não, cara, tipo, foi estúpido, porque, tipo assim... Mas o Liverpool tem o jogo a menos, viu? Não, foi hoje, perdeu. Exato. É sério. Então, aí, tipo, teve... Cara, era simples. Era ter ganho no final de semana e ter ganho esse último jogo, entendeu? Estaria a 2 pontos do United, tá ligado? Tipo, teria chance ainda, tá ligado? De pegar a quarta vaga. Era só o United... Ou o City, que tá a 3 pontos, ou o próprio Arsenal, que estaria a 3 pontos, alguém perder, não, e o Liverpool chegaria. Entendeu? Mas não! Não, porque é divertido jogar no hard, tá ligado? Tem que chegar em Europa, tem que. Porra, não, Rodgers. E você sabe que existe uma grande possibilidade do Liverpool ainda ficar atrás do Tottenham, né? Vai ser lindo essa coisa. Mano, tipo assim, eu já acho que o Brandon Rodgers tem sido demitido. Se ficar atrás do Tottenham e do Southampton. Aí, tipo. Cara. O Southampton nem é problema, mas o Tottenham. Porra, cara, mas eu ainda acho. Ah, cara, já é problema ter perdido pro Aston Villa, tá ligado? Mas tudo bem que o Arsenal vai perder também pro Aston Villa. Tá ligado? É um Redemption, né? Mas ainda assim. Eu ainda gosto do Henderson e do Lallana. São dois grandes jogadores de futebol, junto com o Balotelli. Eu acho. Mas o Henderson joga muito mesmo, cara. Novo Gerrard. O novo Gerrard é o único que salva ali, hein? Inclusive, eu acho que eles devem vender o Coutinho e deixar só o Gerrard e contratar outro cara. Porra, cara. Cara, na moral, hoje eu bati. Vai. Cara, o Liverpool é o time com mais erros de contratações de possíveis grandes jogadores ingleses, cara. Como o Liverpool erra nessa porra, tá ligado? Você lembra aquele maluco? Não, relaxa, mas... O Manchester City vai fazer tão ruim quanto que eles estão oferecendo 30 milhões de euros de libras pelo Wilshere, estão pensando em oferecer 50 milhões de libras pelo Sterling e mais 35 pelo Henderson. Cara, eu tô doido pra eles fazerem isso. Caralho, hein? E o Botafogo vai contratar o Marinho. O Wilshere não é um jogador ruim, só que ele se contunde muito, cara. Esse é o foco. Cara, tipo assim, o Wilshere pra mim, ele vive no mesmo plano esférico do que o Valdívia, tá ligado? É o cara que passa... É porque é um cara que passa, tipo, 60% das 70% de todo o campeonato machucado, volta, é expulso pra caralho. É um cara que sabe jogar bola, tá ligado? O Wilshere realmente é talentoso, mas porra, meu irmão. Ele vira e mexe, ele é expulso, vira e mexe, toma cartão pra caralho. Cara, você lembra da temporada passada que ele fez aquele gol contra o Norwich City, que teve uma tabela foda o dele do Giroud, do Casorba, cara? Porra, cara, é tipo, você vê aquilo e fala, porra, esse maluco é foda, tá ligado? Mas é. Esse ano ele mal jogou, nossa. Cara. Cara, só falta ele se machucar com o chute no vácuo, velho. Pronto. Cara, tá todo mundo junto ali, ó. Luiz Fabiano, o Wilshere, Valdívia, tudo junto no mesmo lugar. Tudo vive num plano esférico, num universo paralelo, tá ligado? Oh, inclusive, vocês viram a entrevista do Valdívia antes dessa final? Ele perguntaram pra ele, quando você acha que você vai estar em 100% da forma física? Ele falou, 7 meses. Caralho. Porra, Valdívia. Ele jogou o jogo? Jogou. Aí ele falou, 7 meses. Caralho. E ele jogou, tá ligado? Ele tava jogando. Ele falou, não, 7 meses eu tô bom. Aí, cara, falou de eu jogando com sacrifício. Chupa aí quem fala que ele é chinelinho. Tô jogando sacrifício. É. Durante 7 meses, ainda sacrifício. É. Cara, jogar no Palmeiras é sempre um sacrifício, cara. Bom dia. Cara, bom dia, Davi Luiz. Mais respeito aí, cara. Ah, é. Pra caralho. Velho, na moral... Em 7 meses é tão valente ficar em forma, cara. Nossa, pegou pesado, hein, Carlos? Literalmente pegou pesado. Agora comentando um pouco, já que eu falou de francês, o Paris Saint-Germain finalmente fez o jogo que tava faltando, né? Ele tinha um jogo a menos e agora abriu distância. Provavelmente vai direto pro título. E é isso. Ah, e teve um jogo muito bom do Lyon, né, Carlos? Você tava vendo o Campeonato Carioca e aí... Pulou pro campo pela francês, não foi? Cara, não, tipo, eu tava vendo o primeiro jogo na campeonato carioca, né? Tá uma merda. Aí eu falei, vou ver um pouquinho do paulista. Tá uma merda. Aí tinha um joguinho do Lyon aqui com o Nice. É, né, que tá bom? É, não. Sabia, vou cabelo francês. Mano, o campeonato francês, ele é o salvador, tá ligado? Ele é tipo assim, você tá vendo um monte de futebol merda, tá ligado? E de repente tá no Sport TV passando o campeonato francês, tá ligado? Aí você assiste. Nossa, cara, eu sabe ainda quando te dá raiva? Milhão, cara. Aí, dá licença, eu tô vendo aqui, tá passando um VT da luta do Floyd Mayweather. Aí tá lá o Mayweather se aquecendo e tal. E aí tá lá segurando a porra dos cinturões, quem? Justin Bieber. É. Já te dá raiva isso. E aí, o Justin Bieber vai segurar a porra dos cinturões e ele deixa cair um, tá ligado? No chão, cara. Tipo, mas isso foi agora? É VT de luta. Não, mas porque ele vai lutar com o Pacquiao agora. Ah, ele vai lutar no final de semana com o Pacquiao. É. Pode ir estar no nosso bolão. Uma luta no nosso bolão? Quantos rounds? Claro. Quantos rounds? Já chuta aqui, ó. Pacquiao pra mim vai vencer. Eu aposto no Ricardo Martins. Nossa. Daqui a pouco vai. Aí veio o Aeromax, eu aposto no Ipo. Takamura for the win. Eu aposto no Takamura. A Chita no Joe, moleque. É isso aí. Puta, bagulho louco. Mano, caralho, que idiota, hein? Então, pulando o campeonato francês já, tá? Não tem graça. Italiano, também não tem graça. A Juventus vai ganhar. Então, né? Que é assim que funciona lá o italiano. Não, claro que graça. Depois de 25 anos, o Torino ganhou da Juventus, porra. É verdade, hein? Depois de 25 anos, o Torino ganhou da Juventus. Vai ganhar de novo. Que coisa, hein? É, agora... Cara, eu tô tendo pro Parma os caras ficar, cara. Claro, vai ser foda se isso acontecer, cara, mas não tem muita rodada suficiente, cara. Mas eles estão vencendo pra caralho agora, mano. Eles estão on fire, inclusive a torcida tá lotando estádio a todo jogo, o bagulho tá louco mesmo. É, pro Parma. Bem, fora isso, a gente vai... Campeonato Espanhol. O Barcelona tá dando umas surras aí, né? Tava rolando, dando umas surras. E vocês já viram... Cara, eu nunca tinha parado pra pensar, cara, em qual que é o nome do trio, velho, de ataque. Vocês já pararam pra pensar nisso? Cara, do MSN, tô tentando. Eu nunca parei pra pensar no MSN, mano. Nunca. Em nenhum momento eu parei pra pensar, é o trio MSN. De volta aí, derrubando o ICQ. Nunca pensei nisso. Porra, cara, o do Real Madrid é o BBC, cara. Nossa. Dando notícias de gols a todos os boteus. Cara, eu nunca... O BBC. Nossa. Todas as notícias do campo de ataque. É... Cara, mano, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tem, de qualquer forma... É isso, campeonato dos mundiais, tá? Corri pra caralho. Não, pera aí, cara. Eu gostaria de falar do... Quem que jogou com o Celta de Vigo? Foi o Real Madrid, não foi? Calma, tô conferindo a tabela aqui. Não, foi. Foi. Foi o Real Madrid que jogou com o Celta de Vigo e o Chicharito fez 2 gols. Tem que lembrar isso, cara. O Chicharito tá arrebentando. Já rito um mito agora. Eu quero lembrar uma coisa, cara. Tipo, é, realmente, assim, ele tá arrebentando. Ele não tá pegando a ex do Cristiano. Tá. Então, ele tá arrebentando, né? Cara, eu vi muita gente falando do Celta de Vigo, que o Celta de Vigo é foda, que tem jogadores foda e tal. Mas por mais que o time Celta de... se chame Celta de Vigo, eu não vi gol. Bora falar de Champions League? É, vambora. Bora. É. E o que aconteceu com o Porto? No final das contas? Foi atacado. O que aconteceu com o Porto, hein? Aconteceu do Pérola Negra. Eu não sei, cara. Nossa. Aconteceu do Pérola Negra. Cara, simplesmente o Bayern jogou bem. Eu não achei que foi um jogo... Sério, eu achei que o Bayern jogou muito bem, sim, mas... O Porto jogou muito errado, cara. Pra mim, se resume a isso. O jogo péssimo do Porto e o jogo bom do Bayern, cara. Eu achei que o Bayern, assim... Porque eles fizeram muito gol, muito rápido, tá ligado? Tipo assim, vários cruzamentos certos. Tipo isso, tá ligado? É muitas... Tipo, eu não sei se é sorte, tá? É algo que dá em treinamento. Tem umas jogadas muito bonitas até. Mas o terceiro gol é lindo do Bayern, tá ligado? Sim. Tem um cruzamento, o Miller mata, dá no peito, dá de primeiro. Se a bola cair pro Lewandowski, que ele mete de cabeça, cara, porra. Não, tipo, é uma jogada muito bem feita, tá ligado? Mas por mais bem feita que ela seja, ela só é possível porque a zaga também não tá... Eu não entendi qual foi o jogo do Porto, cara. Eu não entendi o jogo do Porto, que é que o Porto permitia que ele tava jogando inteiro recuado. E ele permitia que os jogadores do Bayern dessem lançamentos pros caras lá perto da linha de fundo e os caras dominassem e conseguissem cruzar. Não se esqueça que os três primeiros gols foram de cruzamento, cara. O Lan, ele saía, ficava direto ali no final do campo, cara. Eu acho que é pior que isso. Mais do que você dar liberdade pros caras trabalharem do lado, é que você via toda hora o Lan que tava jogando pelo meio, e principalmente o Thiago, estupidamente livres no meio campo pra armar o time como eles queriam, tá ligado? Pô, o Thiago brincou no campo, tá ligado? Essa bola do terceiro jogo é uma bola que ele faz uma virada de jogo. O segundo, o quarto gol é uma assistência dele pro Miller. o primeiro gol é dele, que ele sobe no meio dos zagueiros pra cabecear, tá ligado? Então, porra, você tinha... Todo mundo sabe que o principal jogo dos times do Guardiola são sempre os cabeças de área, que tem sempre ótimas visões de jogo e muito bons passes. Tu dá liberdade pra esses caras jogar, velho? Porra, eles vão deitar. Não, mas a liberdade... Eles não deram liberdade. Eles assinaram a Lei Áurea pro Bayern de Munique, né, mano? Tu vai dar espaço pro Thiago pensar, pra ele pegar a bola, ficar dando tapa pro lado, botar o balco na cara do gol e ficar virando o jogo. Pô, ele vai acertar tudo. Mano, cara, o Porto deu tipo uns 7 minutos de pressão lá na frente, igual ele fez no primeiro jogo. Depois que ele parou, pra mim, a impressão que eu tenho, ele parou e não, ele parou de marcar também. Porque em vez de eles marcarem atrás e segurarem o jogo, eu até entendo. Pô, o Porto é um time muito inferior. Se eles quisessem jogar, eles iam tomar contra-ataque e iam levar gols. Mas assim, eles jogaram errado. Porque por mais que eles jogassem atrás, eles permitiam que o Bayern chegasse com muita facilidade. Inclusive por trás da zaga, cara. Que a zaga tava muito adiantada. Pô, tava muito errado o jogo do não, Porto. Não, mas o Porto tava errado, assim. Eu não sei se eu concordo plenamente. Ah, porque eles são um time muito mais fraco, eles vão se fuder. Eu não sei se... Não é essa parada deles serem um time muito mais fraco que eles vão se fuder. Cara, era só eles terem mantido a filosofia que eles mantiveram, tipo, no primeiro jogo, tá ligado? Jogar pra valer com os caras. Porque, eu não sei, é o que eu falo, tipo, os caras roubavam a bola, por exemplo. Aí, em vez dos caras, tipo, levarem, tentarem abrir, tentarem tocar, tipo, eles jogavam a bola no meio. Feito idiotas, tá ligado? Eles não cascavam o lado do campo, eles não tentavam fazer nada. Jogava a bola no meio e perdia, jogava a bola no meio e perdia. Tipo, eles ficavam fazendo a mesma coisa. E o cara... Cara, eu não sei... Eu não queria que eu vou dizer isso. O cara que tava jogando mais, tentando fazer mais pelo Porto, era o Casemiro, cara. O cara... Ele tava... Pô, mas é engraçado porque realmente era, tipo... E o que me deixa mais perplexo nesse jogo é que, quando ele tem alguns jogadores que encaixam um jogo... Que pode ser bom contra o Bayern, tá ligado? Porque vamos lembrar alguns jogos que o Bayern se fudeu, jogos do time de Guardiola se fudia. Jogo contra o Real, que era aquele jogo da época do Mourinho, que era um jogo de bola esticada, pro Benzema matar, e o time do Real tocar rápido e botar Cristiano e Bale na cara do gol. Entendeu? Foi assim que principalmente que o Bayern começou, que o Real começou a virar pra cima do time do Guardiola na época do Mourinho. O time, a primeira fase do Guardiola versus Jürgen Klopp, que foi quando o Lewandowski ainda tava no Borussia, que era muita bola esticada pro Lewandowski raspar, ou então botar a bola no chão e sair em alta velocidade. E o último agora que tinha sido o próprio Porto, tá ligado? Que era a marcação mais em cima, assim, no meio do campo. Mas que toda bola que podia ter era bola em cima do Jackson Martínez, pra ele botar a bola no chão e o time sair rápido, tá ligado? E tu não via isso. Eu vou ser bem honesto. Pra mim pareceu que o Porto chegou lá. Aí o Bayern deu aquele Bayern de Munique no começo. E eu acho que pra mim o Porto se cagou pro Bayern, tá ligado? O Bayern então, começou a fazer um jogo... Mas eu acho o seguinte, uma coisa que eu queria destacar é que é o seguinte, a maioria das jogadas do Bayern partiu, assim, o meio, eu concordo que tava muito fácil pro Bayern jogar no meio, mas assim, a maioria das jogadas foram cruzamentos, partiram da lateral. E uma coisa que eu vejo, que eu vi como problema, mas assim, não problema do Porto, mas assim, é a questão de desfalque. Os dois laterais, o Danilo e o Alessandro, que é o lateral esquerdo, né? Eles estavam suspensos, no caso, né? E eles não puderam jogar. Isso, tipo, zoou muito o Porto também. É um dos motivos que eu vejo. Não, eu concordo. O que eu tô falando é que, tipo, por exemplo, se você der uma liberdade muito grande com o meio-campo do Bayern, mesmo que as tuas laterais sejam bem marcadas, cara, tu vai tomar a bola, tá ligado? Porque, tipo assim, os caras têm um poder de passe tão grande. Por exemplo, a jogada do terceiro gol. O Thiago, ele tá lá bem na intermediária esquerda do ataque do Bayern, tá ligado? Ele mexe uma virada de jogo, então, são, tipo assim, o lado direito do Bayern tava marcado, a defesa do Porto tava bem posicionada. Mas, porra, o Rafinha entra de uma forma do tapa, que, porra, não tem como tu pegar, o tapa é tão perfeito que, porra, a bola cai no peito do Rafinha, o Rafinha bota na frente e cruza e acerta o Miller, que depois dá o passe pro Lewandowski. Então, tipo, se você não aproximar esses caras principais do meio campo, tu não consegue fazer uma marcação nem que seja na lateral tão boa, porque os caras vão dar a bola. Não, mas é aquele negócio, assim, eu achei que o Bayern começou a fazer o jogo dele, e depois dos dois primeiros gols, o Porto desacreditou completamente no futebol dele. E o goleiro também, pelo amor de Deus, goleiro do Porto. Não, goleiro é meu, tipo, é engraçado, você ter o Elton no banco, tá ligado? Você não botar o Elton pra jogar no jogo desse. É, assim, tem algumas decisões estranhas, porque assim, o Bayern de Munique, eu percebo isso muito, assim, eles são bons quando eles têm esse domínio de jogo assim, mas eles precisam de liberdade pra fazer o jogo deles. Todo time que joga contra o Bayern, assim, e bota pressão e vai pra cima, o Bayern, ele tem uma dificuldade muito grande. Porque assim, essa é a parada. Se você tem um cara que consegue colocar velocidade, consegue tirar um zagueiro, o outro, consegue driblar, o Bayern já estabiliza o time, tá ligado? Porque é, vamos ressaltar aquela jogada do Jackson Martins do segundo tempo, quase foi o segundo gol do Porto. Sim, porque exatamente essa questão, porque assim, todo time que o Bayern enfrenta, que ele toma uma surra, ou perde, ou qualquer coisa do gênero, é porque tem esses caras que desestabilizam, porque a partir do momento que o Bayern, ele perde, por exemplo, um jogador do meio e tal, e esse esquema é desfeito em uma jogada, eles desmontam, tá ligado? E aí o esquema não funciona mais do jeito que eles querem. Os exemplos mais simples. Recentemente, o Wolfsburg e somente o Real Madrid no ano passado, que meteu aquele 4-0. É aquela coisa. Quando esse Bayern do Guardiola perde, ele não perde, ele toma uma surra. Porque exatamente essa fragilidade do esquema tático. Se o Bayern não tem essa liberdade pra dominar o jogo, eles também não fazem nada. Assim, porque eles não sabem o que fazem. Assim, é assim, o Guardiola, ele não existe um jogo pra ele que não seja esse 100% de posse de bola, todos os chutes perfeitos. Fora isso, ele não sabe. Ah, e se a gente perder a bola? Vocês não perdem a bola. Sabe, é tipo aquele personagem de filme, assim, não, meu time não erra, tá ligado? Ele não cogita a possibilidade de errar. Eu sou Guardiola. E assim, o que me dá raiva é, o Porto tinha jogador pra isso. Eles poderiam ter jogado assim. Eles poderiam ter apostado num esquema que favorecesse o chute de fora da área. Que eles são tão bons, tá ligado? Eles tinham essa possibilidade. Eles estavam com vontade. E quando eles estavam perdendo de 5-1, se eles fizessem o gol, eles podiam ter botado fogo no jogo, tá ligado? Eles podiam ter destabilizado o Bayern com 5-2, tá ligado? E eles não conseguiram fazer isso. Eu fiquei triste. Cara, o que eu vejo do jogo é tipo, é uma soma do que a gente tá falando. Tipo, uma marcação muito mal encaixada no meio campo, de liberdade para os armadores do Bayern. A marcação do Bayern é lá em cima, então o Porto não tem bons zagueiros para sair tocando, tá ligado? E o meio campo do Porto não é primoroso. E quando você tem uma marcação lá em cima, tu tem que ter caras que ou eles sabem muito bem quebrar a bola em cima do atacante, tá ligado? Para o atacante matar ou raspar, ou tem que ter caras que saibam tocando muito bem a bola. O Porto não tem isso. E na lateral, tal como o Crive falou, tava desfalcado. Então, pô, o Lopetegui que teve que ali meio que contornar as coisas improvisando. Você tem todo esse cenário, assim, pra um time como o Bayern, velho, um time desfalcado do Bayern, vamos lembrar, do mesmo jeito, porra, os caras passaram por cima, tá ligado? O time do Bayern é um time que você não pode falhar tanto, tá ligado? É um time que tem que dar uma marcação muito bem encaixada e sair rápido contra ataque, que aí você tem uma puta chance de ganhar deles. Mas se você não tiver isso, se tomar a cação por boa parte do jogo, provavelmente tu vai tomar uma porrada. Não, mas uma coisa além disso que me incomoda nesse jogo é que assim, o Bayern, puta, outra goleada. O Bayern meteu 6. Cara, o que me incomoda é algumas partes endeusando esse time do Bayern e tudo mais. Assim, cara, o 6-0 não reflete 100% o que é o Bayern de Munique. Não é que o Bayern de Munique, puta, futebol estrelar, tá ligado? Não é um futebol estrelar, tá ligado? É um futebol dominante, tá ligado? A partir do quarto gol, não fazia mais diferença, tá ligado? Quinto, sexto, tipo, é irrelevante, é um número irrelevante, tá ligado? Cara, vamos lembrar aí também que o Bayern não pegou nenhum time top de linha esse ano ainda. Não, e você viu, né? Cara, desculpa, eles não vão dar conta do MSN, mano. Eu acho que eles não vão dar conta. Não, se não voltar os principais jogadores, tá, principalmente. O Robin tentou jogar de novo e fisgou, talvez não consiga. Não, não, o Robin, cara, tipo, eu chuto provavelmente que o Robin e o Ribeirinho não voltam. É, tem mais gente machucada, tipo, estão voltando ainda, mas tem mais gente machucada, a Lama não deve voltar também. Então a gente tá falando só aí, principalmente dos três, dos, sei lá, cinco principais jogadores do Bayern, tá ligado? Principalmente, talvez os dois principais jogadores do Bayern, que é o Robin e o Ribéry. É, e fora isso, a gente vai ver um Barcelona que vem em grande fase. Completo. É, um Barcelona completo, em grande fase, Neymar, Messi, Suárez jogando pra caralho, e aí... Aí é foda, aí é foda realmente. É, inclusive, falando do Barcelona, esse último jogo do Barcelona PSG, cara, eu não tenho que falar assim, quanto ao jogo completo, eu vou falar, o Barcelona, o PSG agiu igual agiu o Chelsea no outro jogo. Eles não jogaram, tá ligado? Eles fizeram o jogo... Cara, eu vou te falar que, tipo assim, pra mim, o PSG sabia que tava perdido e falar só por jogar, tá ligado? É... Cara, não tem, não, cara. Perdeu de 3-1 em casa. Você acha que vai ganhar do Camp Nou 3-0? Maluco. De 2-0. Ah, é que tipo, sei lá, velho. Mas tipo, faltou gana, tá ligado? Ao PSG, tipo, faltou ser grande. Faltou ser não grande. Não é agora, não sei se vai ser, esse algum dia. Mas o que eu senti foi que, é, talvez agora no final dessa temporada e tal, O Barcelona ganha um cara que, quando joga, ele é espetacular, chama Iniesta, tá ligado? Que não vinha aparecendo. Inclusive, fazer uma comparação com o Geovânio, né? É, do Santos, né? Que no jogo contra o São Paulo correu exatamente 57 metros e vomitou, né? E o Iniesta correu o mesmo tanto, passou meio campo inteiro, fez um passe fenomenal e, ó, velhinho tá suave. Na real, foi mais de 57, foi mais de 60 metros que ele correu, cara. É, como e um todo. E tranquilo. Tranquilo, e velhinho ainda. Velhinho ainda. É, e a bola colada, e a bola não escapa. Não, é. Então aí, só o nível de comparação que é um pouquinho injusto. Mas assim, faltou ser grande. É, eu acho que dá pra notar o quão o PSG é dependente do Thiago Silva dominando a zaga, né? Se ele não ser o Thiago Silva, a zaga não sabe o que fazer. Tipo, e se não fosse o Marquinhos Davi Luiz, cara, quer voltar a ver um tópico aqui chamado Davi Luiz 1? Não, metro, vamos. Cara. Porque assim, a gente já concordou que o jogo do PSG faltou ser grande, faltou, o jogo já tava perdido, sei lá o quê. Falar do Davi Luiz. Algumas pessoas vão argumentar, ah, mas o problema era o sistema tático, era toda a defesa do PSG. Aí, como disse Sorin na ESPN... Mas não dá para um zagueiro fazer o que o Davi Luiz fez, né? Pelo amor de Deus. Porra! Caralho, mano, o cara não consegue. Cara, vou falar muito sério. Tipo, o Cruyff, ele fala muita merda, mas ele fala uma coisa certa. Nunca que você, como zagueiro, e teve outros zagueiros... Que foi um zagueiro da seleção da Inglaterra, que falou isso, ex-seleção da Inglaterra. Ele também falou isso. Tu não fixa a base quando tá zagueiro, tá ligado? Tipo, você não faz isso. Você tem que ficar pronto pra você dar o boss, pra você adiantar as coisas. O Zé Vila, na primeira vez que ele toma a caneta do Suárez, ele fixa a base. E no passe do Iniesta pro Neymar, ele tá mal posicionado, tá ligado? Ele tá com a base fixa esperando que o Iniesta lá em uma cacetada. Vamos falar do segundo jogo, o segundo gol, o cruzamento do Daniel Alves pro Neymar sozinho no meio da área, cara. Cara, na moral, o posicionamento do Davi Luiz ali, ele deu sorte de que é o Neymar, que só meteu o gol. Porque eu falei aqui antes, acho que eu tava falando com o Carlos. Se é um cara tipo Romário, ele pega a bola, domina, dá uma caneta, um chapéu no Davi Luiz, levanta e ainda dá uma bike, só de zoa. Do tanto de espaço que tinha lá. É inacreditável, cara. Como é que um cara desse é tido como herói do brasileiro, tá ligado? Como é que um cara desse é tido como um dos melhores zagueiros do mundo? Tipo, como alguém diz isso? Davi Luiz, um dos melhores zagueiros do mundo. Cara, ó, vamos... Cara, tipo, o Davi Luiz, ele durante... é muito com a bola no pé. Não acho, não, não acho. O resto, ele fica fora. Eu acho nem com a bola no pé, ele tanto, é técnico. Tanto é que quando ele joga de volante, ele não joga bem também, cara. Os jogos que ele joga de volante. Tipo, eu acho ele técnico. Ele é um zagueiro que ele sabe bater na bola pra dar uma esticada pro jogador. É que, tipo assim, Eu acho que ele se emociona. Cara, mas, tipo, ele pega seguinte, a bola, essa ele é dá a virada de jogo. Capitão, essa é a função primordial. Ele mexe no peito do maluco. Tô se degladiando aí. Mas tu tem que ter zagueiro assim hoje em dia. Tem que ter zagueiro assim que sabe dar o um tapa na bola, que sabe aparecer pra jogar. Entendeu? O que eu acho que o Davi Luiz, ele se empolga. Ele dá a virada no peito do maluco, ele acha que ele vai virar o Gerson, tá ligado? Ele acha que ele vai fazer isso toda hora. Cara, então ele pega a bola, pô, meti uma, vou meter outra, pum, isola lá na arquibancada. Cara, tá ligado? Mas essa que é a parada. Ah, cara, mas olha, o zagueiro é bom ter essa habilidade, pá, mas a função dele é quebrar a perna e tirar a bola dali, cara. Se ele não faz isso direito, foda-se que ele consegue fazer isso, cara. Caralho, parabéns. Não, cara, eu acabei de falar isso. Na moral, ele não sabe dar o bote, ele se posiciona horrivelmente mal, ele é muito ruim se posicionando. E cara, ele é um jogador que acha que ele é mais do que ele é. Não, porque ele acha que ele sabe mais do que ele é. Isso acontece em todo lance, é uma coisa que me revolta em um nível muito grande. Todo o lance, ele vai pra debaixo do gol, pra tentar tirar a bola da linha. E vocês já... Eu não sei se vocês pararam nesse jogo do Barcelona. Tem um lance no escanteio. É... Num escanteio. Que é cobrado o escanteio da esquerda. E o Davi Luiz, ele não tá defendendo o cara... Quem tava na área, que era o Piqué. Que era a função dele, ficar no Piqué. Sabe onde ele tava? Embaixo da trave. Embaixo da trave. Com o Piqué sozinho. Por que o cara tá lá? O que ele tá fazendo lá? Ele acha realmente... Aí o Piqué cabeceia, ele vai conseguir parar a bola? Existe uma possibilidade mínima dele conseguir fazer isso. Por que ele tá lá? Eu não sei. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não faz a mínima ideia de onde ele tem que estar no campo. Isso é claro. Em todos os lances desses gols, nos jogos do Paris Saint-Germain, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá em qualquer lugar. Ele age errado. Eu vou ser sincero, cara. Vamos pegar o agregado. Dado do jogo do Paris Saint-Germain com o Barcelona. O Barcelona fez 5 gols no PSG, cara. Desses 5 gols, creio eu que não é total culpa dele, mas 4 ele influenciou diretamente nos gols, cara. Não, eu vou ser bem honesto. Se é o Thiago Silva no lugar do Davi Luiz, o PSG perde de 2-1. Tipo isso. O PSG perde de 2-1 no agregado, cai fora, mas perde 2-1 só. Tá ligado? Porque eu acho inconcebível você ver que seu time, o time adversário rouba a bola, não, você cara, vai pra frente. Olha só. No primeiro jogo, os dois gols pra mim não aconteceriam. Do jeito que foram, tá ligado? O gol que os dois gols do Soares. Por quê? Se tá o Thiago Silva, primeiro que eu acho que o Thiago Silva não daria mole de tomar aquela caneta ali no canto, tá ligado? O primeiro gol do Soares. Entendeu? Talvez faria uma falta, seguro. O segundo gol, eu tenho certeza que o Thiago Silva faria a falta. Certeza. Eu não acho nem que ele faria a falta, cara. Eu acho que ele ia correr pra trás e o Soares ia cortar pra bater e ele ia tentar dar o carrinho pra tirar a bola, cara. Eu acho que seria não, isso. Eu acho que ele faria a falta porque eu lembro exatamente de um lance. Eu acho que você lembra do lance. Ele e o Soares, o Davi Luiz e o Soares, é a primeira coisa que ele faz é dar um... Cara. Eu acho inconcebível. E depois que ele toma o rolinho, ele esquece. Ele esquece, não, é verdade. Mas, assim, tem essa parada. Você falou, ele faria a falta. Eu vou além. Assim, ele poderia tentar fazer a falta. Mas eu, conhecendo o Thiago Silva, zagueiro bom como ele é, é possível até que ele conseguisse tomar a bola, cara. Ele ia tentar fazer a falta, cara, mas ele ia na bola. Mas eu digo que ele faria a falta porque eu lembro exatamente de um lance quando eu jogava no Fluminense. Que foi na final da Libertadores, quando o Guerrón parte pra cima, tá ligado? E o Guerrón é muito rápido, tá ligado? O Real bota na frente, cara. O Thiago Silva vira. Não é nem o Thiago Silva. É o Thiago Silva. Ou é o Luiz Alberto, não lembro. Ele vira e segura o cara e fala: meu irmão, vou tomar o cartão vermelho. Ele tomou o cartão vermelho e saiu, tá ligado? E na entrevista ele vira e fala: cara, o cara é rápido, eu tinha que segurar o maluco, tinha que tomar o cartão. Não, mas é verdade. O Sorin falou a mesma coisa. E assim, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quem foi que fez os dois gols lá no primeiro jogo? Foi o Soares, certo? O Soares é o exemplo. Porque ele foi o cara que na Copa do Mundo enfiou a mão na bola no meio do gol, foi expulso e viu o time ser classificado, tá ligado? Fazendo isso, botando a mão na bola, sendo expulso e foda-se. É assim, o primeiro lance, você falou, por exemplo, ele, com certeza o Thiago Silva não tomaria isso, e provavelmente o Soares ia ter que ir até o fundo e não ia conseguir cortar pra dentro, porque o Thiago Silva ia estar fechando. E até o fundo não ia conseguir nem cruzar. normalmente, tá ligado? E os outros lances, nunca, nunca que o Thiago Silva ia deixar o Neymar sozinho na área. Pelo amor de Deus, tá ligado? Na verdade, qualquer zagueiro minimamente decente não ia fazer isso, tá ligado? Assim, tem muito zagueiro meia boca que não faria aquilo, cara. É, aquilo ali é idiota demais, velho. E é o que você falou, ele é técnico, legal. Técnico, beleza. Mas a porcentagem de acerto dele é mínima. O cara não faz nada. Se eu comparar com o Sérgio Ramos, que é... Eu nem gosto do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos acerta muito mais fazendo isso. Não tem nem comparação, tá ligado? Ele é uma bosta. Na real, ele é uma bosta, foda-se. Aí eu ficar nessa. É inconstante, é inconstante. A piada inconstante é legal, mas na real o cara é uma bosta mesmo. Foda-se, eu desisto. Desisto de fazer a piada. Ele é muito ruim, cara. Não dá. Não dá. Aí no próximo jogo ele faz um gol. É, ele faz um gol. E aí depois ele toma 37 canetas, toma chapéu, carretilha e tal, tá ligado? Porra. Deu sorte que foi só uma caneta. Deu sorte que foi só uma caneta. Porra, puta que o pariu, mano. Porque o Soares podia ter derrubado ele no chão, comido ele e ido fazer o gol depois. Tá ligado? Porque ia ter espaço. Literalmente. Não, ia ter espaço e tempo pra ele fazer isso, né? Que puta merda, mano. Caralho. É quase aquele vídeo do Porta no fundo. E aí, mas ele não, ele já te comeu. É. Cara, e assim, Davi Luiz é uma merda. E ele é virgem ainda. Ah, like, na moral, melhor jogo, o único jogo que realmente achei maneiro foi o jogo do Clássico de Madrid, velho. Que foi um violento, pra caralho, Turan expulso. Ah, assim que é legal, cara, Chicharito metendo um gol no final. Ô, cara, e quem eu foi? Perdei que ele ia meter o gol, só que eu falei que ele ia fazer dois. Ô, só vou falar uma coisa, era o Marques, o que que você tinha falado que ia ser foda? O James Rodríguez dá assistência pra ele nos dois gols. E, cara... Não rolou dois ou três, por sorte, cara. Porque, não, vou ser bem honesto, o Real Madrid realmente jogou bem, velho. E o Atlético de Madrid teve chance não, mano. Era pra ter perdido demais, porque o Real Madrid dominou, velho. O Madrid jogou todo errado também. Um time limitado, eu entendo a classificação do Real Madrid, mas o time jogou todo errado. O Simeone, cara, já tá me irritando já. É só bola aérea. É, mano, é Real cara, Madrid. Cara, na moral, um time que bate lateral longo é porque não quer ser campeão. É, cara, mas olha... Lateral 1 é a tática mais nojenta do futebol, cara. Cara, mas o Atlético de Madrid não teve chance mesmo. Cara, o James Rodríguez tava jogando muito e o Chicharito também. Os dois estavam jogando muito. Sério mesmo, os dois estavam jogando pra caralho. Mas o James Rodríguez continua sendo uma bosta e não fazendo nada, tá? Mas ele jogou muito, mas é uma bosta. Só pra constar. Caralho. Sempre foi. Você nunca jogou nada na série de psicologia. Aí acabou de sair uma notícia importante na vez de... Rapidão, cara. Notícia importante da Veja de São Paulo. O Parque da Mônica vai voltar. Caralho! Sério? Puta que o pariu! Porra, que alegria, mano. Caralho, o Parque da Mônica vai voltar. Cara, assim que eles voltarem a aceitar as maçãs da Turma da Mônica pra comprar, puta, aí vai ser... Nossa. E a mortadela também. Era boa a mortadela. A mortadela também era da hora, mano. Porra, caralho. Caralho, mano. Nossa, que glória que seria isso. Fora isso, a gente tem, o Clássico Madrid foi violento, teve treta, Turan babaca, né? Nossa, esses palestinos aí, filho da puta. Só faltou se explodir ali no meio do campo. É, mas também teve o jogo da Juventus com o Mônaco, cara. Nossa, mas a Juventus cozinhou o Mônaco bonito, hein? Nossa, mas como a Juventus cozinhou, cara, mano. Não tem nem o que falar do jogo, tá ligado? Pô, o jogo foi chato. Não tem o que falar. Que a Juventus foi lá e falou assim, eu não vou tomar gol, também tampouco me fazendo se eu faço gol, porque eu vou classificar. E foi isso que aconteceu. Cara, não se for... Cara, o Tevez nem tava nem correndo, cara. Cara, o Tevez pegava a bola, ia pra lateral, ele andava. Ia cobrar o lateral. Porra, caralho. Nossa, é verdade. O que tem que fazer? O Mônaco não ofereceu resistência, tá ligado? O Mônaco não fez nada, a Juventus tava nem aí, que ela tava classificada. E é isso, é alegria aí, a Juventus aí, porra, vai enfrentar o Real Madrid. E é isso, vai enfrentar o Real Madrid, é alegria aí. É, e assim acabou nosso sonho da final de Porto e Mônaco. Assim acaba nosso sonho, Berbatov triste. Com Dom Piá chorando. Com Dom Piá chorando. É isso, a França inteira foi pro saco na Champions League. E no final fica Espanha, Itália e Alemanha. É isso, é o que sobra. Então vamos fazer, como a gente fez da última vez, vamos fazer a aposta, gente? Aposta pros classificados? Hein, valendo pontinho? Bora, bora. Tá, ah, pode ser. Pode ser? É, eu vou fazer minha aposta. Pra mim passa... Puta, cara, eu realmente... Eu gosto da Juventus. Eu queria que a Juventus passasse. Mas é meio difícil apostar nisso, tá ligado? Por isso que eu vou apostar que a Juventus passa. É, assim como passa o Barcelona, afinal, Juventus e Barcelona. Pra mim vai ser a mesma coisa. Barça e Real na final. Barça e Real? Caralho. É o contrário, é diferente. O quê? É diferente, porque eu apostei Barça e Juventus. É Barça e Juventus, cara. Ô, doente mental. Caralho. Ah, eu fui... Nossa, eu vi Barcelão. Tá, ah, eu vou de Barcelão. Tá. Carlos? Ah, não sei, cara. Ah, Real passa contra a Juve. Tevez não vai fazer milagre toda hora. E vai ser... Caralho, não. Sabe como é que o Real vai passar, então? Depois do gol do Chicharito, quem vai fazer o gol da classificação do Real vai ser o Pepe. Vai ser muito louco. Porra, eu pensei que ia falar que era o Gessé. Eu pensei que ia ser o Lucas. Eu pensei no Gessé também, mas eu falei Gessé não. Podia ser o Lucas Lima. Lucas Lima não, Lucas Silva, não é? Lucas Silva. Não, melhor ainda, vai ser Larramendi, tá ligado? Nossa! Caralho! Eu acho que ia ser da hora se rolasse um gol do Coentrão. É. Só de zoeira. Mas é. Aí. Cara, Bayern e Barcelona, cara, que jogo difícil. Vai passar o Barcelona. Todo mundo, ninguém quer que o Bayern passe, essa é a realidade, né? É, foi porque eu não gosto do Bayern mesmo. Ninguém cara, tipo, eu até gosto. Eu gosto do Bayern com o Robin, tá ligado? Porque o Robin é escroto. Ele sempre corta pra esquerda e ninguém marca, tá ligado? O Bayern sem o Robin não é legal. É. Mas, cara, se realmente rolar a final Barcelona e Real Madrid, velho, essa vai ser uma das finais mais loucas da Champions League. Eu concordo. Eu gostaria muito de ver essa final, tá ligado? Tipo, gostaria muito mesmo. Não, seria mais incrível. Essa aposta agora enquanto o Cruyff caiu. Não, é legal, porque aí a gente aposta os pontos e ele não pode ganhar. Exatamente. É uma compensação, porque você não teve no último, né, Carlos? Não ganhou os pontos? Sim, a gente sabe que na final quem vai valer ponto em dobro, quem vai cair é o Euromax, que o gato vai comer o fio dele. Exato, o próprio gato aposta, só o gato só. Caralho. Só o gato aposta isso aí. Só o gato, né? Vai apostar dinheiro ainda, porque o gato que é dono de boca. É, o gato é dono das bocas, aí o bagulho é louco. Então é isso, vamos passar para a nossa arte do rolinho, porque desculpa a demora falando de tantos assuntos diferentes aí nas notícias, galera, mas é assim que o mundo acontece. Então vamos para a arte do rolinho. Começa mais uma arte do rolinho. Lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então bora lá fazer arte do rolinho, vou falar dos comentários, twitters e tudo mais que rolaram no Prorrogação. Porque você fã, você ouvinte, você amigo, né, se comunica com a gente. Você pode se comunicar pelo nosso e-mail do @prorrogacalcast@gmail.com e no nosso Twitter do @prorrogadeluxe. Né, entre em contato com a gente, converse com a gente, comente no site, faça esse favor, ajude a Prorrogação. É, e a gente vai começar falando dos comentários. Edu Martins, vai ler o comentário? Lê. Que beleza, lê o comentário, Edu Martins. Vamos lá, o Zubi Fernando Lopes... Ele disse que releu o comentário anterior dele lá, aquele texto gigante, e disse que escreveu mal pra caralho, que não passou a ideia direito e que um dia talvez ele reescreva esse comentário, mas não agora. A gente já tinha avisado pra vocês. Por favor, gente, português, hein? Caprichar, hein? Vai fazer vestibular? Fazer redação, tem redação no Enem. Presta atenção nesse português, hein, galera. É, porque tá fora, cara. Tava fora. Continue aí. Caralho, vocês... O que foi? Cara, a gente tem que mandar real pro moleque, cara. Não, é assim, a gente precisa ler o e-mail. A gente gostaria de ler da melhor forma possível, que a ideia da pessoa que comentou seja passada da melhor forma possível aqui na arte do rolinho, né? Só que fica difícil, a gente não consegue entender 100% o que a pessoa tá dizendo, tá ligado? Aí fica meio complicado. Aí a gente fala, se atente ao português, por favor, um pouquinho, tá ligado? Não precisa ser nada muito complexo, pelo menos a pontuação, né? Bem, nossa, cara, eu tô passando aqui pra ler o comentário. É agora que eu fui ver que o vídeo do Rolinho foi cancelado. É, você não viu? Eu coloquei um vídeo aleatório lá. É. Vai, mas esse vídeo é muito louco, velho, da bicicleta do goleiro. Eu sei. Vai lá, Aeromarco, continua o comentário. Agora, sobre a parada de arranjar desculpas do caso LeBron vença novamente a NBA. E, cara, se você compara antigamente, irmão, não tem nem comparação. Não vou me estender porque eu não estou com tempo nem paciência de acompanhar a NBA, pois na NBA eu sou torcedor e não apreciador da NBA. O único time que eu me importo na NBA que não seja o Lakers é o Celtic. Nossa, ele falou muito NBA. Ele falou aí... muito NBA, né? Repetiu várias vezes. Dica aí de redação, viu? Não repetir o termo várias vezes. É bom que você não repita muitos termos, tá? Só pra constar. Caraca, logo quem dando aula de redação aqui, né, cara? Cara, surpreendentemente, eu sempre fui bem bom em redação, tá ligado? Mas isso não significa que a minha gramática seja excelente, tá ligado? Mas eu pelo menos sei colocar vírgula nos meus textos. Vai lá, Aeromarcos, continua. Sobre vocês falarem que não tem como ser um mau dia torcendo pro Pacers ou pro Spurs, mas, cara, de acordo com a galera da internet, torcer pra algum esporte que não seja o futebol é modinha. Cara, a internet fala merda, cara. Cara, assim, é modinha você torcer porque o negócio tá no hype e tal, mas, tipo, a NBA não tá no hype, puta, caralho, tá ligado? Assim, tipo, eu só gosto, na real, o esporte que eu torço, eu não vou criar um podcast chamado Alley-Up, tá ligado? Enterrado, eu não vou criar um podcast disso. Pô, meu esporte favorito é futebol, tá ligado? Eu acompanho a NBA, tem um time preferido e tal, mas porra, não vamos exagerar. Até porque você já comenta o basquete aqui, então porra, pra quê, né? É. Aí falou que não tem nada pra comentar sobre futebol, ainda acho que o São Paulo não vai durar na Libertadores, mas talvez dê certo no Campeonato Brasileiro. Porém, não ficaria surpreso se brigasse pela Sul-Americana ou ficasse no meio da tabela. É isso, né? E agora a pergunta final. O Valente saiu do prorroga ou teve um infarto? É, na real, ele ficou com tanta fome que ele comeu a si mesmo. É tipo um processo de implosão. É. Na real, ele foi o rastro com a voz dele. Porra, fala a verdade, cara. Na real, ele ficou exausto de fazer aquela vinheta foda. E agora tá dormindo até recuperar as forças. Inclusive, eu preciso recuperar a vinheta do Valente. É, mas de qualquer forma, explicando o que aconteceu com o Valente, tá? Ele já não tava muito empolgado com o site e tal. Ele sempre ajudou a gente em tudo. Ele ainda tá lá como um dos co-criadores, né? Ele teve aí parte da fundação aí pra criar o podcast. Ele só... A opção dele, ele não tava mais muito afim, ele nunca foi um grande fã de futebol, ele foi um apoiador da causa do podcast, mas nunca foi um grande fã de futebol igual a gente, tudo mais, não acompanha muito, pra ele também tava meio complicado de acompanhar, e ele resolveu afastar, mas ele não saiu, tá ligado? É claro que qualquer dia que ele quiser fazer um podcast aqui com a gente, quiser falar de um tema, qualquer coisa do gênero... falar do Alex ou do jogador suave... Ele vai estar presente. Nós ainda somos amiguinhos, estamos juntinhos, então se ele quiser participar, ele vai poder participar. Ele só decidiu não estar aí lado a lado com a gente ali como participante, porque ele acha que não é nem justo ele estar aí, porque ele acha que até faz mal o podcast e tudo mais. É uma opção dele. Tudo nas boas, tudo nas melhores, na real. Melhor forma possível. Então é isso que aconteceu com o Valente, tá? Mas ele precisa cuidar da saúde mesmo, né? Porra! Caralho, mano! O cachorro não acho que concordou contigo. Meu Deus, e uma coisa sobre a NBA, Carlos? Ou então ele discordou e falou que o Moretti tem que comer mesmo, que carne é carne. Carne é carne. Ô, Carlos, sobre esses comentários do Fernando contra a NBA, a gente vai acabar precisando gravar um podcast só sobre a NBA, né? Ah, o dia que tiver ponta fria, o dia que o Spurs for campeão de novo. Olha, eu já falei, minha opinião, acabei de começar a acompanhar a NBA. Eu acho que a fase atual é boa, eu gosto pra caralho. Eu acho que simplesmente há uma dificuldade de entender a mudança que aconteceu no esporte, pelo que eu tô vendo. Porque antigamente, a gente não vive mais na época dos grandes homens, tipo, onde caras gigantescos dominavam o esporte, tá ligado? Eu acho que a gente não vive mais nessa época. E sobre modinha de vários esportes, seria modinha na internet, eu quero que todo mundo que acha que é modinha vá tomar no olho do cu. Simples assim. É porque é modinha pra gente, aí pro americano é modinha gostar de futebol, soccer, né, mano? Aí é pro neozelandês é modinha gostar de qualquer coisa, porque o negócio é rugby, né? Então é isso. Tipo, cara, eu acho maneiro pra caralho. Eu não acompanho rugby, por exemplo, mas eu acho maneiro pra caralho quem acompanha, tá ligado? Eu acompanho um esporte que ninguém acompanha, acompanho o Marro Mel, mas eu acompanho um esporte que ninguém acompanha, que é handball, tá ligado? Vira e mexe, se tiver passando algum jogo de handball na TV, ó, parece que eu tô assistindo. Então, velho, eu acompanho tênis, cara. Tênis. Ô, na moral, eu vou ser, assim, a gente grava o Progressão, é sobre futebol, mas, cara, eu sou fã de esporte, tá ligado? Eu curto esporte pra caralho. Eu, Olimpíada, eu assisto pra caralho o que rola. Eu curto luta. Eu assisto curling, velho. Assisto curling, assisto pra caralho. Bobsled, Skeleton. Essas porra todas. Porra, aquela como é que é mesmo? Canoagem Swallow. Porra, caralho. Mano, acompanho qualquer uma dessas porra. Eu gosto de corrida. Porra, esgrima é do caralho. Esgrima é do caralho. Gosto de corrida, gosto de luta, UFC, boxe. Eu gosto de esporte, tá ligado? Eu curto esporte, eu acho esporte do caralho. E essa que é a parada, mano. Quer falar que é modinha? Pode falar que é modinha, o que seja, tá ligado? Por exemplo, pô, acabei de comecei a acompanhar a NBA faz pouco tempo. É verdade, tá ligado? Foda-se, mano. Porra, todo mundo tem uma hora pra acompanhar as porra, mano. Essa que a vida verdade. Funciona, mano. Modinha é você torcer pro time famosão que tá rolando agora, tá ligado? Modinha é você, cuzão, tá aí, torcer pro porra do Real Madrid. Sabe o que é modinha também, hoje em dia, na internet? Ser hater. Modinha pra caralho. Todo mundo, ai, eu odeio tudo. Ai, é modinha, ai, é chato. Você é modinha, que você faz essa bosta, mano. É, essa é a realidade. A realidade da vida aí. Até agora eu tô tentando chamar o Crave e eu não consigo adicionar ele na chamada. É isso aí, só tá enrolando só, tá, galera? Relaxa, a gente não é tão agressivo. A gente não é tão agressivo assim, de qualquer jeito. Bem, mas é isso. Momentalmente Petrópolis aqui, né? Exato. Carlos, arte do rolinho. Então, galera, rapidão, arte do rolinho. O primeiro rolinho, se eu não me engano, é de um maluco desconhecido aí, que eu não sei quem é, mas é um rolinho muito maneiro. Então, tem a piada do Lucas, que ele não deve falar. Não, eu não deveria falar essa piada, né? Porque o Crave não tá aqui, você pode falar que a gente vai. Beleza, então, o Crave tá quase aqui, galera, então a gente espera, não, a gente não espera a piada, então a gente vai pro segundo, o segundo rapidão, Messi de novo, porque, porra, acharam o rolinho do Messi a coisa mais simples do mundo, e mas dessa vez ele tá dando um rolinho de um cara que joga pra... Caraca, é o David Silva, então... Mais um aí do Siri pra coleção do Messi, tá ligado? De rolinhos. Caralho, o Messi, último Messi. É do Busquets, cara. Busquets. E o pior é que esse não é o único. O Busquets tem outros rolinhos, altos rolinhos aí. É engraçado ver como o Busquets, ele parece que é aquele cara que só dá porrada no e tal, mas ele é um jogador que, porra, ele é muito técnico no meio campo do Barcelona. Ele vem melhorando ainda. Então é isso. É isso. Arte do rolinho. Sou muito mágico. Sou muito maravilhoso. Passaremos para o nosso bolão. We'll be right back. passar pro nosso bolão, esse momento aí que a gente faz nossas apostas toda semana. Antes de começar, falar aí como está a nossa classificação. Carlos mandou bem na última rodada e chegou perto do Eero Marques. Ainda assim, o Eero Marques ainda está na liderança com 27,5 pontos. Carlos segue na segunda colocação com 26 pontos. Eu sigo na terceira com 20,625. E o Crave com 19 na última colocação. Estamos todos aí participando. Carlos, tá chegando perto, cara. Se der, vamos aí trabalhar pelo conjunto com o time. Eu ouvi o que o professor tá falando. E a gente vai ultrapassar esse fogueteiro aí de Catum. Esse garoto aí que tá em classificação de bump aí. A gente vai subir no posto aí. Vamos derrubar esse gato e vamos assumir a porra da boca. Vamos derrubar esse gato. Vai assumir a porra da boca em homenagem ao Jobson, é isso? É isso aí, Steve Jobson, porra, fazendo altas inovações no meio do tráfico aqui, porra, é isso aí. Bem, então é isso. A gente adicionou os pontos dos bônus das classificações da Champions League, tá? Só pra constar. Então essa classificação já é com os bônus adicionados. Agora vamos passar para o nosso bolão. Carlos, qual o seu jogo? Então, o meu jogo é Sevilla e Real Madrid. 3-1 Real Madrid. Dois gols do Chicharito, um gol do Coentrão. Cara, eu vou de 3-0 o Real Madrid. Pra mim vai ser... Puta, que jogo difícil. Vai ser um jogo muito louco, 3-2 Real Madrid. Eero Marques, qual o seu jogo? Pelo campeonato italiano, Napoli-Milan. E houve de 1-0 Napoli, gol do Hamsik. Vai ser 4-1 Napoli. Eu vou de... 2-0 Napoli. Bem... Eu não tô conseguindo achar meu coração de qualquer jeito. Meu jogo, jogo lindo, jogo maravilhoso, Hyundai vs Samsung. É sério, tá, gente? É sério, Hyundai vs Samsung pelo campeonato coreano. Então, eu vou tentar. Eu não ia repetir a piada, eu vou tentar. Com fé. A Hyundai vai usar o Santa Fé e vai atropelar o Galaxy S6. É. Nossa, ficou ruim. Era melhor do Elantra, né? Era melhor do Elantra, hein? Elantra atropelando o Galaxy S6. Eu acho que deve ter esse vídeo na internet, se deixar. Acho que vai ser... 30 pro Hyundai. Nossa... e 30 pro Hyundai. E o Samsung faz 6. Só 6. Nossa, cara, que voz. Nossa, pra mim realmente vai ser um atropelamento do Elantra. E vai ser. Vai ser 4. 4 do Hyundai. 4 rodas. E vai ser a não sei. E a Note aí. Nossa! Vai ser 3. Não! Tá muito ruim isso, cara. Olha, vou podia ter que fazer uma piada. E a Note aí, 3. 3 pros coreanos, pros Samsung. Na moral, cara, isso tá tão ruim que eu desisto de até de fazer qualquer piada. 2-1 pro Samsung tá ótimo. Puta merda. Podia ter feito piada com pixels, polegadas, né? Todas essas paradas aí. Bem, Carlos, qual que é o nosso jogo extra? O nosso jogo extra é Kombi versus Grampus de campeonato japonês. Caramba. Você já conhece o Kombi, galera? Quem não conhece aí, Twitch... Tá ligado? A Kombi que vem atropelando, hein? Não pode esquecer. É isso aí. Vem atropelando mais do que o Elantra, tá ligado? Nossa senhora. Inclusive, você sabe quem é o último colocado da J-League? Kofu. Kofu? É sério. Depois de ser atropelado pela Kombi, ninguém se recupera, né? Bem, Kombi versus Grampus, eu acho que... Vai ser um jogo meio amarrado, um jogo meio preso. Vai ser 2x2. Eu acho que a Kombi passa por cima de novo, 4x1. Olha, mas você sabe que tem um risco de furar o pneu, hein? Então, exata, porra, quebrou minha piada. Eu ia falar que a Kombi tentar atropelar, mas ia furar o pneu com os grampos. Vai ser 2x0 grampos. Caralho, isso é muito idiota, né, mano? Como a gente é idiota. A vida é idiotice. É, a gente é idiota mesmo. Então é isso. Mas o podcast, o Kravis se fudeu, ficou fora do bolão, tomou no cu. Então é isso. Caralho, mano, ele tava aí. Se eu ganhar uma bosta, Aston Villa vai ganhar com certeza. Pô, cara, eu tava querendo esse jogo do Aston Villa no bolão só pra todo mundo apostar no Aston Villa, cara. Bora então! É, então te aposta, vamos lá então. Gente... Todo mundo Aston Villa? Aston Villa e Arsenal, eu vou apostar no Aston Villa. Apostar no Aston Villa. 4x0 Aston Villa. Então, cara... eu vou apostar Aston Villa. Vai ser 2x2 e nos pênaltis, os 3 do Arsenal vão perder, vai ser 3x0 dos pênaltis pro Aston Villa. Cara, eu vou de 2x0 Aston Villa, 2 gols do Joe Cole. Caralho, hein? Porra! Ressuscitando o Joe Cole, hein? Caralho, Joe Cole. Caralho, e o Inigo Eleve em 2008 também, hein? Porra, ele jogava muito no PES 2009 lá com o Chelsea, cara. Caralho, Joe Cole, velho. Puta merda. Então é isso. É isso aí. Nosso bolão. Então, vamos encerrar nosso podcast. É isso aí, mais um podcast, galera. Infelizmente o Craig caiu no meio. É, e aí não pôde participar do bolão, infelizmente. Certeza que ele ia apostar no Aston Villa, hein? Aliás, o que, que vocês acham da gente colocar um placar pro Craig, hein? Fazer um bônus aí. Eu acho que. Aí vai que ele crava, te bota 1x0 Aston Villa e tá isso. O Craig, então, vamos deixar o placar do Craig como 1x0 Aston Villa, hein? Gol dos Sendeiros. Gol dos Sendeiros. Giru contunde. Gol contra do Alex Sanchez. Não, melhor ainda. Gol contra do Giru. Gol contra do Giru. E no final ele fica maluco, manda a torcida do Arsenal tomar no cu e vai embora. Vai embora. Eu não gravei. Quando é que eu falei que seria o jogo do Hyundai com o Samsung? Ah, eu nem lembro, mas tá gravado. É isso que importa. Ah, deixa 4x2 então, pô. É que eu não atualizei o note, vai. É isso que importa. Então é isso. Mais um podcast. Obrigado a todos. Obrigado a você, Carlos, a você, o Marcos, por participarem de mais um podcast. Então é isso. Vamos, que o bagulho é louco. Movimento verdadeiro. Até a próxima. You wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. The midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron, Cara, não, opa, desculpa, eu desmutei. Eita porra. Que isso, mano? Você falou não pro não, não, cérebro, tipo, moleque. Tipo, é. eu coloquei o mute aqui no microfone e daí eu fiquei tá escutando, só que na verdade eu não coloquei, tá ligado? Como assim, mano? A gente escutou. Tipo, eu queria colocar o mute e ver se o mute tava funcionando, tá entendendo? Ah, mas você só que não eu não coloquei ele. Eu fiquei falando, um idiota. Entendi. E se a gente não tivesse falado nada? Você ia pensar que o mute tava funcionando? Tava, daí eu ia entrar a música e ia ficar... Aí entra a música e tá lá o moleque... Porque... Neuer, eu fico assim, cara. Cara, isso deveria ter acontecido, cara. Pede que é pé, não é. Tô retardado, mano. International Superstar Soccer Deluxe.